Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje vamos tratar de mais assuntos sobre nostalgia de infância. Olha aí, com a nossa equipe nostálgica aqui. Oh yeah! Hoje contaremos nossas histórias de infância sem nenhuma consequência. Histórias de sobrevivência na nossa infância. Ou seja, eu sobrevivi à infância. Se todos estamos vivos aqui, né? Eu acredito. Espero que estejam vivos, isso sim, cara. Senão eu vou estar com medo, desgraçado. Bom, uma boa parte da gente tá viva. Exato. Então, de certa forma, sobrevivemos. E aqui é o Panda e eu já fui arrastado por um caminhão. Puta vida! Ai, meu Deus do céu. Foi pegar a rabeira do caminhão, ó, se ferrou. Já tô imaginando a cena. Pior que não foi nem isso, mas enfim. Caramba, viu? Aqui é o Seiji e crianças, fica o recado. Se o seu pai estiver esquentando a água, não fique correndo que nem um idiota na cozinha. Isso pode causar um acidente. Bom, válido esse aviso, hein, cara. E aí, galera do Projeto X, aqui é o Cláudio Dragão Sobrado. Dragão Sobrado, agora. Sou um prédio agora. Sobrado, velho. Extra! O supermercado que mais aparece no final do podcast. Que beleza. E aqui com a gente hoje tá uma participação especial. Tá aqui o tão, ou nem tão citado assim, mas muito citado, o nosso amigo Djalma. Oi, Oi, galera, meu nome é Djalma e eu sobrevivi à chinelada da minha mãe. Caramba. A gente tinha a Havaiana de pau na época, era o Rider, né, cara? Quando era o Rider, era melhor, era bom. Não, o Rider é de plástico, amortece. A de pau, cara, aquele troço dá. Ah, mas era duro que nem pau, velho. Ai, ai, ai. Essa frase aí, Panda, tem, sei lá, deixa pros outros aí. É duro que nem madeira, pronto. Eu vou tirar. É duro que nem tauba. Fala assim. Aí tauba. Bom, então vamos aí contar nossas histórias, né, de sobrevivência, tudo perrengue. Não, não necessariamente só sobrevivência, né, mas perrengue se a gente passou. Qualquer coisa que tenha deixado cicatriz ou marca, ou mesmo dor, só causado muita dor. Mas eu acredito que todo mundo aqui já passou, né? Seja desde chinelada da mãe até, sei lá, quase morrer afogado. Trump, eu acho que muita gente já se passou por isso. Bem de tudo. Cara, é assim, criança é um bicho do mal. Eles não têm consequência das coisas, sinceramente. Principalmente não alguns tem, aqui tem. Que parecem um Tasmania, né? Trauma psicológico conta também? Conta, trauma psicológico. Deixa feridas até hoje. Os nossos, o que deixamos, né? Nem me lembro disso. Moleque! Bom, então eu vou começar com uma história que eu acho que já contei, inclusive, no podcast. De nostalgia, se eu não me engano, mas que vale repetir aqui. Que foi o caso da história em que eu quase morri asfixiado, preso num isopor de pesca. A história do cachorrinho? Então, né, a história que eu podia ser o cachorrinho, né? Caixão de peixe. Olha, só digo uma coisa, Panda, sua prima é do mal. É um ser do mal, maligno. Pior que é bem aquilo que a gente já disse, né, cara? A criança, ela é inocente, ela não tem noção do que ela faz. Depende. Né? Não, mas nesse olha caso, lá. Nesse caso, eu acho que ela não tinha noção. Bom, estava lá eu, no alto, uns 4, 5 anos, por aí, meados de 94, 95, brincando de esconde-esconde. É uma brincadeira sadia, né? Não oferece nenhum perigo. Depende da pessoa, depende do local, depende das intenções. Bom, na maioria das vezes é uma brincadeira sadia. Eu estava lá, brincando, e estava eu e minha prima para se esconder, e eu pedi para ela abaixar, eu entrei dentro de uma caixa de peixes, né? E então, eu fui me esconder dentro de uma caixa de isopor de pesca, uma caixa metálica para conservar peixe. Tinha de montes, assim, na casa do meu avô, né? E eu fui esconder numa dessas e pedi pra minha prima abaixar a tampa, né? Porque eu não conseguia fazer isso, entrar na caixa e abaixar a tampa. Pelo menos com a minha idade, eu não tinha essa habilidade ainda. Então eu pedi pra ela abaixar a tampa. O problema é que ela não abaixou, só ela abaixou e trancou a caixa. Ela passou o trinco. E beleza, eu tava lá me escondendo, pô. Já fazia algum tempo que eu tava lá e ninguém me achava. Pô, tô ganhando isso aqui, né? Tá na hora de eu sair e lá, né? Já deve estar seguro agora. Quando eu tentei sair, aí começou a bater aquele leve desespero, né? A caixa escura, sem luz nenhuma, porque ela é totalmente vedada quando você fecha ela, né? E eu não conseguia levantar, de certa forma, a tampa. Aí eu comecei a me debater lá dentro. Eu fiquei, acho, uns 2 minutos me debatendo lá, o que é pior ainda, né? Que o oxigênio vai mais rápido ainda. Isso. Que beleza. E até que meu avô passou pela caixa, ele viu, provavelmente viu que não era um peixe que ele tinha pegado, que tava vivo se debatendo na caixa, né? Ah, o bicho bravo. E abriu. É, exato. Oh, caramba. Bicho bravo, esse daí que eu peguei. Vou trancar e jogar no rio. Aí ele abriu a caixa e tava lá já meio mole, meio desfalecendo. E aí eu sobrevivi a isso, mas o cachorrinho não. Aí a prima dele chegou e falou, perdeu. Perdeu. É, e no dia seguinte ela fez a mesma coisa com o cachorrinho. Só que na inocência também. Foi deixar o cachorrinho, depois pega e esqueceu. Ela faz duas só vezes. Só que o cachorrinho ninguém ouviu chorar nem nada. E no dia seguinte ele não estava vivo. Se ele faz duas vezes, não é inocência não. Como eu disse, prima do mal. Prima evil. Parente do capeta. Meu Deus, ela fez um pacto assim. Se ela é parente do capiroto e o panda é parente dela... Na verdade, ela que era do bem, né? Ela tá querendo matar o capeta que era... Exorcismo esse bicho no mal, caramba. Ai, ai, é que eu fiquei pensando agora, cara, se o avô do cara fala, será que eu serei um Oni aí dentro? Aí complica. Ah, moleque! Não, mas só hora de parente, cara. Parente também dá uma merda, viu? É incrível isso. Ainda mais primo, né? Primo, realmente, eles não têm consequência com os seus outros primos, na boa. Ah, beleza. Vamos aprontar com eles. Vai ter sendo uma história legal. E eu lembro de uma história do meu primo, que assim, ele tinha um sítio lá em Suzano, um maneiro, né? E assim, lá tinha um abacateiro. A gente brincava assim, ah, vamos subir no abacateiro, legal, tem um abacate. Também tinha um tanquinho lá com um peixe, dava pra pescar lá também, lá no meio daquele sítio pequenininho. Não, pensei que vocês pulavam no tanquinho depois de subir no abacateiro. Não, aí sim, aí. Não, não chegava tanto. Darwin. Tinha outras coisas que dá pra fazer assim, né? Mas assim, no abacateiro, meu primo uma vez me desafiou. Olha, eu duvido você conseguir subir ali, né? Porque o Diacho, ele morava lá naquele sítio. Então ele conhecia as coisas que aconteciam lá naquele lugar, né? Aí eu na pobre inocência. Tudo começa com um desafio. E eu naquela pobre inocência alma, pensando assim, ah, beleza, vamos ver, né? Ele tá me desafiando, ó. Ah, aquela de vamos seguir o priminho legal, né? É, então, eu consigo, vai. Se ele consegue, eu consigo também. Detalhe, ele é 5 anos mais velho que eu, né? Então... Sim. Se ele consegue, eu consigo. É lógico. Não, imagina. Aparente é legal, né? Aquela historinha. Aí, ó, duvido você subir nesse abacateiro. Tá bom, vamos subir. Vou subindo. Eu devia ter, sei lá, uns 12 anos, eu acho assim, uns 10 anos, não me lembro direito. Eu tô lá subindo, direto. É fácil de subir na base, né? E subindo. O problema é quando você vai subir mais a ponta, fica mais difícil de segurar, né? De se manter ali. Claro, fica mais fino. É, o negócio complica. O abacateiro também fica grudado ali com os abacates. Que ficam caindo toda hora e tombando assim. Fica escorregadinho. Aí o abacate cai, estoura no chão e fala assim, se acontecer comigo, não acontece nada. O abacate é mole. Ainda bem que eu não fico embaixo, né, pra ver o abacate caindo, né, putz a vida. Aí parece um míssil caindo também, né, enfim. Como se fosse jaca. Não, o jaca, nossa, tinha um amigo lá que ele tinha, estacionou um carro debaixo de um pé de jaca, né? Imagina a merda que aconteceu por causa disso. Hashtag nem mereceu. É, então, mas ele tava subindo abacateiro maneiro e o diacho do meu primo, ele não me avisa que lá em cima tinha um ninho de marimbondo. Filho da puta. É um desgraçado. A queda é o de menos. Não, eu vou subindo, é legal. Aí de repente eu me dou de cara com essa porra. Pera aí, que porra é essa? Você não falou nada disso, seu desgraçado maldito. E o filho da puta ainda fica atacando pedra ali pra ver se sai marimbondo ainda. No marimbondo, não, lógico. É um filho da puta. Eu já sabia. Não, e aí, ó, como é que eu vou me escapar disso, ó? Aparece um monte de um ninho de marimbondo na minha cara, eu tentando descer, só que é impossível descer naquela coisa assim de, sem você cair e se machucar seriamente. Na boa, aquela árvore lá já melada, grudenta, você não tem apoio, você tá vindo um bonde de marimbondo na tua cara, o negócio lá isolado. O que você faz, cara? Você pensa, boa. Né? Vale mais a pena o quê? Eu quebrar as duas pernas ou tomar marimbondo na cara, né? Ficar bonito com o rosto. Bom, ficar sem perna. Olha, eu vou dizer, o quanto que eu desci, o Tarzan ficaria com inveja, cara, de quando eu fui tão rápido assim. Desceu surfando assim. Não, depois eu desci, eu saí correndo, xinguei ele pra caramba e fiquei naquela. Eu vou falar tudo pra sua mãe, seu desgraçado, que é minha tia. Tá contando tudo pra mãe, Kiko. Ah, moleque! Pior que você me lembrou uma história dessas também. Uma vez eu tava também com um primo mais velho, né? Na casa da minha tia. E ele, vamos pegar manga, né? Desafio. Olha aí. Aí ele pegou uma vara de bambu. Vamos pegar manga. Beleza. Aí eu criança, tinha 5 anos também. É, 5 anos aconteceu muita merda, como pensando agora. Nossa. Foi o ano dele, 95 é um ano de merda pra mim, né? Caramba. Enfim, eu fui com meu primo mais velho, também uns 4 anos mais velho que eu. Ah, vamos pegar manga. Beleza, manga. Eu gostava de manga. Vamos, vamos. Peguei lá. Aí ele começou a balançar o bambu pra tentar tirar a manga, né? Bater a manga lá em cima e olhando pra cima, assim, pra manga. Só, tipo, esperando a manga cair, né, tal. Caiu na testa. Manga, né, mole que nem acaba cá. Ele conseguiu acertar uma manga. Eu lembro dele acordando com o nariz sangrando. Cara, a manga, ela tem um caroço muito grande lá dentro da fruta. Mas cara, pegou a manga, e não, né? não era manga coquinho, manga, era manga aquela que eles chamam de coração de boi, sabe? Puta que pariu. Achei enorme. Ai, ai, ai. Eu lembro dele acertando a manga caindo e depois eu acordando com o nariz sangrando. E ele comendo a manga. É, provavelmente. É aquela, ainda bem que não era jaca, né, velho? Se acordar com um capacete de jaca, né? E a jaca fede ainda, pior de tudo, ia ficar grudado ali com aquele cheiro. Tudo e fede, nossa. Né? É, ficar uns 2 meses seria careca, mas tudo bem, cara. ia virar o cabelo e Playmobil, né, velho? Aquela chaproca. Assim. Olha, melhor uma jaca na cabeça do que um ninho de marimbondo, antes de mais nada, né? Ah, eu prefiro marimbondo. Porra, como assim? Prefiro, odeio jaca. Ah, eu gosto do picador, deixa aquele. Moleque! Eu mais apanhei por conta dos outros do que por mim mesmo, né? Aham, vou acreditar nisso. Ah, sério, sempre fui quietinho e tal, mais ou menos. É, tem cara de quietinho nessa foto. Ah, é, cara de quietinho, aí uns 20 quilos mais magro, tá nessa foto aí, mas tudo bem. Ah, todo mundo tava 20 quilos mais magro. É, caralho! Porra, você tinha... Não, 20 não, eu tava pelo menos um 100. Caramba! Eu tava um 100, pensando nesse caso, eu tava 100 mesmo. Bom, quando sua mãe fala assim, não é pra fazer, a merda começa aí. Sempre. É o alerta, é o aviso. Fala assim, não é pra fazer, opa, estalou, não é pra fazer. Então eu vou fazer. Invariavelmente você faz, Aí se você tem irmão, aí ele fala assim, vamos fazer junto. Porque não é pra fazer, vamos fazer junto. Bom, vamos supor assim. Quando você tem irmão e você é o mais velho, você tem que dar o exemplo. Então, só que os irmãos nunca seguem o seu exemplo. E aí vai lá, os irmãos fazer e você vai sempre ajudar seus irmãos. Aquela história de você entrar dentro de um tambor e rodar até cair. Ah, não, legal. Você cabe aí dentro? Cabe. Numa ladeira, fazer isso, maneiro. Ladeira. É, nunca vi o desenho do pica-pau descendo uma cachoeira assim, ó? É maneiro isso. É, só que é maneiro. O problema é que eu morar numa rua que era descida e o tambor... O tambor tinha tampa, ou seja, não dá pra você sair. Aí vamos descer? Vamos. Quem desce primeiro? Ah, e você, que é mais velho. Então vai entrar, mas não tampa. Tá bom, aí você entra com a cabeça primeiro, aí você só vê a tampa fechando o seu pé. Aí eu... Daqui a pouco aí a tampa solta e você vê o seu mundo girar. Cara. E aí você só acorda e você aí fala... Aí você vai ver o caminhão? Não. Oh. Antes foi o caminhão. Veio a minha mãe. Aí minha mãe vindo, falou assim, bonito. Aí eu falo, pega a tampa, põe de volta. Sempre. Invariavelmente, a criança que corre mais risco de vida é o que mais apanha, né? Sempre. Aquela história de você ter uma bicicleta, e ia pra bicicleta e nunca tinha freio. Ah, mas eu já quase morri várias vezes andando de bicicleta. Quem não morreu? Ah, é normal. Quem não morreu? Ninguém morreu, tá todo mundo aqui. Pô, isso aí eu pelo menos, caralho. Moleque! O senhor Djalma, ele falou da história de irmãos, eu lembrei de uma história muito engraçada, se você for ver do meu ponto de vista. É, do ponto de vista de quem... Sempre assim. Só tá assistindo. Sim. Meu irmão tampou a tampa e falou assim, que legal, o balde rodando. Só fica triste quando você apanha, aí é outra história da manhã. Isso daí vamos dizer, eu não tenho unidade pra me lembrar dessa história, me contaram ela, entendeu? Estava eu com os meus 4 aninhos pulando do beliche pra cama dos meus pais. Beleza. De boa. Eu lá e voltava a subir e tava fazendo isso daí repetidas vezes. Minha irmã menor, um aninho e pouco, me viu fazendo e quis fazer também. Eu falei, não, ela é uma criança, eu vou colocar ela em segurança. O que eu fiz? Amarrei um lençol no pescoço dela. Caraca! Ai, meu Deus! Bang jump é o extremo, cara. Aí, ela ia pular, minha mãe chegou e eu apanhei. Lógico. Imagina a cena. Você tá querendo enforcar sua irmã, ô desgraçado? Mais ou menos isso. Porra, velho. É, eu acabei lembrando dessa história. Eu era do nível que, tipo assim, subia na árvore pra, acho que, sei lá, 3 anos, eu subia na árvore de pitanga pra ir pro telhado de casa. Eita. É bonito. Ai, ai, mas se for lembrar dessas histórias, deixa eu ver. Eu conto já direto que eu rachei a cabeça? Ou não? Deixa isso pra mais tarde. Você que sabe. Você que sabe. Se quiser deixar pro final. É, eu acho que eu vou deixar essa mais pro final. Vale, vale pro final? Então eu vou deixar pro final. Conta, eu vou lembrar mais a do Lego. Como o senhor Panda quase se asfixiou com... uma caixa de isopor. Eu, jovem animal que sou, na época um retardado mental mais ainda, eu estava desmontando os meus Legos. Só que a pecinha pra descaixar estava muito dura. Ah, então, o que que o animal faz? Vou morder, ué. Dente, dente. E como ele usa muita força, a peça escapa muito rápido. Então vai como uma bala pra garganta. Aí, só vê o retardado ficando azul. E não falando nada pra ninguém. Aí eu vê o ficando azul e vê os Legos, segura o meu pé e começa a... balançar. Quem disse que esse pequeno paquiderme conseguia cuspir o negócio? Dá ela voando pro pronto-socorro pra enfiar um palito na minha garganta e puff, tirar. Caraca, você engoliu aquele de 12 encaixes ainda, né? É, no resto de 4. Depois disso, sobrou minha maleta do Lego que eu guardei. Nunca mais tive um Lego na vida. Trauma, né? Na verdade, o negócio não foi nem meu, cara. Eu queria meus Lego de volta. O problema é que jogaram tudo fora. É claro, esse negócio é maligno, que pode te matar. Essa peça é tipo a boneca da Polly. Vocês lembram a boneca da Polly? Que, nossa, que foi proibida pra nunca criança tive boneca da Polly. Porque as crianças estavam engolindo as peças, que eram pequenas demais, velho. Aí só podia vender Barbie pra criança menor. Não, eu tinha uma bala também, que era mais ou menos isso também. Ela se encaixava exatamente dentro da sua garganta. Eu não lembro o nome da marca, né? Bala Soft. É a Soft. Essa aí maldita. O que fizeram? Resolveram botar um furo na bala, pra pelo menos as crianças se pirarem, né? Isso. Aí você gasgava, mas você conseguia falar. Tava ali. Bala! É, pelo menos você conseguia pedir ajuda, né, com a bala furada. Não, já engoli. É bizarro. O meu primo engoliu uma vez uma bolinha de gude. É uma bolinha, buligão ainda de gude. Caramba. Ela parou ou foi reta? Ela parou, ele tá... Ela parou e ele tava, tipo, sabe, quando a pessoa tá com a boca aberta, apontando pra boca e não consegue falar? O meu irmão já teve essas cenas, cara, que eu já vi. Meu irmão já praticou tipo, assim, aí eu falei, pula. Não sei, eu era criança também. Eu falei, pula. Ele começou a pular até uma hora que desceu, ele engoliu. Eu não me pergunte como saiu depois dessa bola. Mas ele engoliu. Ele engoliu ela. É que aquela também, né? Ele engoliu a bolinha e não queria falar pra minha tia porque sabia que ele ia apanhar. Falar. A criança, quando ela não quer apanhar, né, cara? Ela faz cada vez, pode matar ela. Só pra não apanhar da mãe depois. Ah, moleque! Isso me lembra outra história. Aproveitando a história do Panda, criança nunca quer apanhar, mas sempre quer fazer errado. Isso da natureza, né? Em casa, em casa, como a gente era, em três irmãos, meu pai tinha uma TV, e quando eles voltavam da escola, a gente só podia assistir quando meu pai chegasse. O que que aconteceu? Não pode assistir TV. E ele trancou a TV no quarto. Só que o quarto tinha como entrar pela janela. Pela janela. Só que a janela tinha uma grade, e meus irmãos conseguiam passar pela grade. O que aconteceu? Meu irmão passou pela grade e assistiu TV. Quando ele deu a hora de meu pai chegar, não dava mais pra sair pela grade. Ih, vai pegar no flagra. Ih. Aí ele começou a chorar. Me ajuda, meu pai vai me bater, eu não consigo passar pela grade. Aí eu falei, poxa, já sei, vou pegar as ferramentas do meu pai, ou eu serro a grade, ou eu te arranco a porta. Aí eu falei, tá, eu vou arrancar a porta. Caramba. Aí o que aconteceu? Tô, pega essa chave de fenda, tira esses 4 pinos aqui da porta e sai de trás da porta, que eu vou empurrar. Só que ele esqueceu de tirar a TV. Aí o que aconteceu? A porta. Eu vou lá tirar a porta, aí eu vou empurrar a porta, caí com cima da TV, com eu em cima da porta, e aí explodiu a TV, aí meu irmão começou a chorar, aí vou pedar de vidro nele, e aí eu falei, pronto. Morri. Se eu não morrer agora, quando ele vai chegar, eu vou morrer. Eu queria ter morrido agora, porque depois ia ser pior, né? Aí eu falei, o que eu faço? Põe a culpa nele, eu, sei lá, eu fecho a porta e me tranco aqui dentro. Aí eu caí com a porca. A porta em cima da TV. Zé, se caísse com uma porca, ia ser complicado. A porca? A porca não faz nada. É uma nada. Porta. Depende. Uma porta. Aquela ferramenta ou um animal mesmo? A leitoa, né, velho? Nessa situação, o animal era eu. A situação seria porca, é isso? Isso, isso. Consideramos assim. Aí, falei, vou apanhar da minha mãe. E aí, o que eu tenho que fazer? Vai fazer? Vou colocar a porta de vó. Ah, é? Só que eu tinha que colocar a porta por dentro. Porque meu irmão tirou os pinos por dentro. Aí vai lá eu tirar os pinos e colocar de novo. Aí eu colocando a porta, o que que acontece? O burro fica preso dentro. Com a TV quebrada. Com a TV quebrada. Com aquela fumaça do tubo, né? Do tubo. E seu irmão tinha saído. E meu irmão tinha saído. E aí eu pensei, ele vai me ajudar. Não, não vai me ajudar. Ele tava brincando na rua. Fiquei sabendo depois. Ele tinha um álibi, né, agora. É, agora ele tinha um álibi. Não, quem entrou foi ele. Pô, pai, eu tava brincando na rua. Não tô sabendo de nada disso, não. Aí entra o segundo problema. Ah, eu vou ter que sair com a chave. Aí tinha uma chave reserva na gaveta do meu pai. Eu fui pegar a chave, o que aconteceu? A chave quebrou. Dentro da porta. Dentro do tamborzinho da porta. Aí eu falei, fudeu. É pra me apanhar. É pra me apanhar. Mano, eu mereci. eu mereci muito isso. Com as evidências, a prova, o suspeito, tudo empacotado, né? É, não. Mas peraí, se a chave tava dentro do aposento, por que não usou a chave primeiro, cara? Mas eu era burro, criança. Então, pra que pedir pro seu irmão pra usar, né, a porta, você tinha chave lá no quarto? Sabe aquela coisa, tipo assim, eu não lembrei que tinha. Eu não pensei nisso antes. É só no desespero, não. Só no desespero. Eu podia ter dado a chave pro meu irmão. Exato. Na janela. Só que cadê meu irmão? Fugiu. Ele tá montando o álibi dele, velho. Tá certo ele? Lógico, lógico. Aí vai o burro, abre a porta, a chave quebra. Ah, aí eu falei, pronto. Aí o que eu vou fazer? Tira os pinos de novo. Aí a porta cai em cima de quem? De mim. Cara, isso parece cena de um filme pastelão, cara. Não, deixa aí. Atrapalhou em total, né, velho? Porque eu era criança, não tinha força de segurar uma porta de maciça. Pô, tipo, é tanto top aí. Aí eu falei, não, eu não vou pôr essa merda de novo. Eu falei, agora eu vou sentar na frente da porta da minha casa e esperar a surra vir. Porque depois de tudo, isso vai ser de menos. Aí o que que eu fiz? Arrumei a TV, coloquei ela lá direitinho, coloquei a porta virada. Todas as peças que tinha saído pra fora da TV dentro de novo. É, joguei álcool no machucado, porque antigamente jogava álcool. Ah, sim. Porque doía menos, era álcool. Porque metiolate era foda. Resumo da história. Fiquei com uma TV a menos, tomei uma surra da minha mãe, meu irmão não apanhou e a porta tá lá até hoje. Porra, ninguém arrumou a porra. Não, arrumaram, mas ela continua lá. Trancada, né? É. Ninguém mais entra naquela sala. É. Nunca mais. É. Cara, você tinha que contar uma história assim pro seu pai. Pai, você não vai acreditar, mas entrou um bandido aqui, ele abriu a porta, aí ele derrubou a porta em cima da TV, quebrou tudo, me trancou lá dentro, também. Quebrou minha chave e foi embora. Eu tentei pedir. Na situação, era mais fácil o pai dele acreditar nessa história do que ele acreditar na história dele. Ah, eu falei, eu cheguei assim, mãe, é o seguinte... Tentou negociar ainda, sua mãe. A TV quebrou. Ela falou assim, como assim a TV quebrou? Não foi assim. Ela primeiro te deu um tapa e depois... Não, ela chegou, viu minha cara amarela. E congelou o sangue. É. Ela olhou... Como que a TV quebrou? É, e já pegou chinelo de pau. Aí tá. Já foi tirando assim. Não, ela não pergunta como, ela falou quem... Quem quebrou a TV? Não, e tem aqui a máxima da criança também. Quem que foi? Não fui eu? Ah, mas meu irmão já tinha falado. Meu irmão já tinha falado e tava correndo na rua. Olha que puto. É, mano. Ai, ai, que inferno. Esse dia, eu não vou esquecer nunca mais. Foi quase um Darwin, né, cara? Foi. Moleque! Cara, vocês falaram de bola de gude, eu lembrei de uma história também, né? Que assim, a criança realmente ela não tem noção do perigo, assim, ela só tem noção também do valor quando é coisa dela, né, cara? Que ela gastou dinheiro dela. Só que assim, ela não tem noção do perigo, né, de algumas coisas. Por exemplo, tava eu jogando bolinha de gude lá com os amigos, lá no... Não era num sítio, assim, no meu primo, outro lugar ali, não me lembro direito. E tava ali jogando, maneiro, né? Se de repente a bola de gude, ela vai parar dentro de um formigueiro, cara. E meus aí o pessoal falou assim, não... Cara, caiu ali, você não vai pegar as coisas ali não, tá doido. Cara, é minha, eu gastei R$1 na época por essas bolinhas de gude, cara, na boa. Eu não vou perder essa bolinha de gude de jeito nenhum. E o que que a topeira aqui faz? É, mete a mão no formigueiro, cara. E não é aquelas formiguinhas pequenas não, é aquelas marrom, meio grandinha. Essa uva. Então, todo mundo desafiando. Ah, é? Duvido se pegar, então. Duvido. Duvido mesmo, cara. Eu vou pegar, não vou perder essa porra de jeito nenhum. Na boa. Ah, e consequência, o que que acontece? Lá tô eu sendo picado à vontade pelas formigas, obviamente, porque o trouxa aqui tá invadindo o território delas. E chego em casa e já tô botando um monte na meu braço no gelo, lógico, pra tentar aliviar um pouco a dor. Na boa. E um monte de pomada também. E um monte de zoação também, por causa das crianças lá. Eu não gosto de formiga. Eu tenho trauma dessa porra. Nunca mais ponho a mão no formigueiro. Nunca mais faço isso. Não faço mesmo. moleque! Tô lembrando agora, eu tinha até esquecido, nem tinha planejado contar essa história. Que é uma história que eu acabei de lembrar, cara. Você falou de formigueiro, eu lembrei de uma coisa, como eu aprendi o que que era ortiga. Ah, meu Deus do céu! Moleque faceiro brincando no jardim do meu avô, que tipo, ele tinha uma plantação lá, que era no meio da cidade, mas tudo bem, gigante. O meu avô tinha um terrenão assim, bem no centro de Barueri, ele tinha plantações lá e tinha uns matinhos. Tinha umas plantinhas esquisitas. Um dia eu fui me embrenhar nesse matinho e fiquei parado em cima dessas plantinhas esquisitas, que soltavam um líquidozinho branco quando eu passava por ela. Ah, eu sei qual que é, uma cheia de espinho. Isso. É, eu também sei qual é, da pior maneira. E do nada, por que que minha pele está coçando? Quando meu avô me encontra, o animal está no meio das ortigas. Se coçando feito louco. O que que meu avô faz? Me tira de lá e me vai dar um banho de água fria. Lógico. Um balde. Lógico. Ah, nessas aí também meu avô já me deu banho de tiner porque eu me pintei todo. Tiner. Ah, mas é até necessário. Isso me faz lembrar de uma história que eu tava brincando também com guerrinha de mamona e o idiota aqui vai se esconder também atrás da moita de urtiga, né? Aí é muito inteligente isso, né, também. E é a mesma coisa, banho de água gelada. Cara, não tem jeito pra aliviar dor, aquela coisa. Arde pra cacete. Arde muito. Muito mesmo, cara. E principalmente quando você fica o tempo todo parado em um... Uma moita de ortiga, velho. Ou seja, então me entende. Cara, nunca mais faço isso na minha vida também, cara. Eu não quero entrar em contato com ortiga também. Moleque! Nessas ainda de não querer apanhar, velho. Uma vez eu tava lá... Criança tem a questão muito do desafio também, né? Tipo, ah, se aquele seu amiguinho consegue, você também consegue, né? Sempre que você nunca quer perder. É, a criança nunca quer perder. Eu duvido. É, não necessariamente nem só eu duvido, mas qualquer coisa. Você vê a criança, a outra criança falando, ah, eu consigo. É, eu não vou perder pra aquele filho da mãe me fudendo. É. Numa dessas, eu tava na casa de um amiguinho lá na praia, né? Um dos nossos vizinhos lá do litoral. Tava na casa do meu avô e, tipo, ele me chamou. A casa dele tinha piscina. Eu falei, vamos. Você tá na praia, você prefere na piscina, né, cara? Você já tem... Não dá pra entender essas coisas, mas enfim. Ah, vem em casa, tem piscina, tem videogame e tal, a gente joga, fica na piscina. Beleza. Daí tava lá e ele, tipo, tinha a mesma idade, minha idade, só que ele sabia nadar tudo, né? Já bem, e eu sabia daquelas, né? Nadar onde dava a pé. Ele já não, a piscina era funda, ele ia até o fundo, voltava. Ah, se ele consegue, eu também consigo, né? Eu pulei, eu afundei que nem chumbo na água. Nossa! Mas tem um detalhe, ele sabe nadar. E fiquei lá no fundo. E o meu avô conversando com o vizinho e tal, e eu lá no fundo, né? Tipo, olhando. Olhava pra cima. Tá legal aqui, né? Eu olhava o pé da galera que tava de boia, e lá. E o oxigênio indo embora, e eu perdi a respiração, até a hora que não dava. Aí na hora que eu tava começando a me afogar já, eu só sinto uma mão me puxando pra cima, assim, do lado, de uma vez. Meu avô me tirando da água. Aí, o que você tá fazendo? Você não sabe nadar, isso aqui, né? Eu tava mergulhando. Não, direito. O que você tava fazendo, seu burro? Seu Zé Ruela. Eu tava mergulhando. Mergulhando, você tava lá se mexendo lá embaixo que nem maluco. Quase morrendo, eu tava quase morri afogado esse dia mesmo. Esse dia foi tenso. E resumo da história que aconteceu, eu apanhei quando cheguei em casa. Sempre te apanha. É a conclusão de toda a história aqui, não é? É, exato. É. Meu avô nunca bateu em mim, mas ele falava pra minha mãe. E minha mãe tinha mão pesada. E ela fazia o serviço. Fazia o serviço, eu falo, eu não tenho orelha grande à toa. Agora um fato é comprovado. Foi puxado tantas vezes. Foi, cara. O tamanho do óvulo da minha orelha não é à toa. Eu não nasci com a orelha dessa mãe. Foi com 5 anos, isso? Isso foi com... Não, isso já foi com 7 anos, já. Ah, dos 5 aos 10, o pano tinha um fôlego que garantiu a sobrevivência dele. O quê? O fôlego. Ah, o fôlego. Porque duas vezes, cara. É verdade. Uma na caixa e uma na piscina. Você puxa, mano. Fôlego. É, não, verdade. As fixinhas tá te perseguindo. O oxigênio que tá fugindo, né, cara? Sei lá, né? Moleque! Cara, essa história de desafiar, eu também lembrei de uma história dos amiguinhos também, da rua, né? É o seguinte, tinha uma casa ali no bloco, ali perto da minha casa, que tava em construção. Ela tava ali construindo 2, 3 Puta, andares, isso é a alegria da criança, né? A casa em construção é a alegria da criança. Ah, sim. Só que o negócio lá, tem um muro, né? Tá fechado ali, ou seja, ninguém pode entrar. Ou seja, você também não pode entrar, sua criança imbecil. Claro. O que as crianças fazem? O muro é possível de pular? Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. hora, mas não tem nem que... E o que acontecia assim? Ah, tinha todo aquele morrinho de areia, né, pra construção. A criança, quando ela vê aquele morro de areia, ela quer aprontar em cima daquela coisa ali. Não importa que tipo de bicho passou ali, não importa de coisa, as condições de saúde que tá naquele negócio. É macio, não, né? Importa, não importa os escorpiões que tem dentro daquele terreno. Ela vai querer meter a mão ali, vai querer fazer a construçãozinha dela, vai querer pular em cima do negócio. E é o seguinte, ao longo da distância disso ali, ó, tinha ao lado uma varanda em construção, né? 2, 3 andares. E as crianças, o que elas faziam? Olha, dá pra chegar ali pelas escadas em construções, não tem nada ali, e tem um morro de areia ali embaixo. O que a gente vai fazer? Ah, é. Vamos pular! Areia macio! Vamos pular, cara! Mas, nem vai ter ferro, nem vai ter... Bloco! Não vai ter nada! Não vai ter nada, só tem... Saco de vidro! Ah, imagina! Só areia! Só areia e merda de gato, só! E também é macio! Então, vamos pular assim. Ah, duvido você pular do primeiro andar, duvido. Ah, eu pulo. E todo mundo vai pulando, beleza. Umas 5 crianças, não, mais de 5 crianças fazendo essa brincadeira, né? E o pessoal da rua ali passando conseguia ver. Olha só, criança inconsequente, não sabe nem esconder nessa, essas coisas. Aí vai lá, pula ali no primeiro andar, pula ali no segundo andar. Vai um idiota, eu duvido você chegar ali no último andar ali, né? Que é o teto, na verdade, e pula. Tá bom. Da laje, né? Pular da laje. É, então. E vai, cara. E é uma coisa hardcore. Cara, que viagem maluca. O problema é que quando foi a segunda criança pular, apareceu o dono da casa em construção. Falou. Ela chegou. Ô, cambada de pivete, o que vocês estão fazendo aí? Apareceu o Yolau, né? Todo mundo... Sai da minha propriedade! Todo mundo congelando. E teve um idiota ali que quase ele quebra o braço também nessas brincadeiras de pular o negócio ali. Porque ele, porque ele congelou no meio do, do salto. Não, foi um monte de pivete lá pulando o muro lá pra fugir, cara. O problema é que o cara era vizinho, ele conhecia todas as crianças. Ele denunciou todo mundo pros pais. Todo mundo apanhou. Todo... Não, assim, ele denunciou todo mundo que ele viu, né? Eu consegui escapar a tempo, cara. Então é o seguinte, teve uma galera que escapou então da surra. Teve, mas teve uns 5 pivetes ali, ó, que foram denunciados. Tá bom. Olha, então você escapou. Eu escapei, cara. Eu neguei. Eu neguei. Não, eu? Não. Eu não faço isso. Não for, sou de... E nessas horas não tem amigo. Foi o fulano. Eu não tô sabendo de nada. Moleque! Puxando ainda aqui uma história ainda relacionada à história do Djalma com a porta. Uma vez que eu... Qual? Eu ou a porta de verdade? Não, você. É parecido. Tava eu lá, olha lá, com meus 5 anos em 95. E minha prima de 4 anos, a mesma prima que me trancou. Esse ano e essa prima tá marcada pro resto da vida. É a prima do mal, né? É uma do mal, tu mais. Eu morava com a minha avó e a casa da minha avó tava em reforma, né? Então alguns móveis da minha avó que ficaram na parte onde tava sendo reformada, que era no fundo da casa, ficaram pra fora, no quintal, né? Coberto com plástico e tudo mais. E assim, não eram móveis novos, já eram móveis velhos e tal. E numa daquelas de você brincar de Tarzan, olha só, porque tinha bastante árvore na casa da minha avó, a gente se pendurava na árvore, subia e tal, descia a mangueira, tinha abacateira, assim, não tinha marimbondo, mas tinha abacateira. Pé de carambola. Opa! E tal. E o armário, né? Aí fala, vamos subir o armário, vou escalar o armário. Por que não? Por que não o armário? Tem até a escadinha, velho. Tem as prateleiras, dá pra fazer uma escadinha. Eu subi o armário. Aí eu falei, ah, minha prima, vou junto. Não, fica aí. Não, vou junto. Aí você sabe, né? A criança é aquelas. Vê uma fazenda e vai outra fazenda. Eu comecei a subir e ela foi logo atrás, né? Eu só sinto eu caindo assim, né? Parede negativa. E o armário pra cima de mim, né? Caramba. E a gaveta na mão. Sabe quando você fica preso assim? Você congela, eu congelei caindo assim, junto com o armário. Eu caí em cima de umas garrafas de pet, ainda bem que era de pet, não era vidro, que amorteceu minha queda, mas a minha prima foi no concreto direto, com o armário em cima. E daí minha prima começou a chorar, né, porque ela teve um impacto maior, ela foi direto, ela é mais nova também. E daí ela começou a chorar, eu falei, não chora, senão a gente vai apanhar. Isso, não chora não. Que beleza. Quase chora não depois. Não conseguindo respirar. E o pai da minha prima, meu tio, né, ele era muito bravo, né, então ela parou de chorar na hora. Fudida, com dor, eu com dor, mas até aí a dor passa na hora, né? Anestesia na hora a dor. A gente ficou uns 15 minutos tentando sair, a gente não conseguia levantar. Eu não sei de onde eu tirei a força que uma hora eu cheguei e levantei. Eu virei super saiyajin e levantei o negócio. Só que assim, eu não levantei ele todo, eu levantei o suficiente pra gente sair e deixei ele caído no chão. Isso foi antes ou depois do caso da Pixie? Foi depois. Ah. Não foi vingança. Ah, não. Mas no fundo você pensou, ela mereceu. Ela mereceu. Não chora. Não chora. Eu já sofri coisa pior, por sua causa. Eu já sofri, você quase me matou. Agora deixa eu aproveitar. Eu consegui levantar, tirar a gente, só não consegui levantar o negócio e deixar em pé, né? Deixei ela no chão e ainda consegui colocar a culpa no cachorro. Pegou o cachorro e jogou em cima. Imagina a cara do cachorro. Filho da puta desse panda. Desgraçado. Cristalinho dos cachorros da vida, né? Eu sei que... Não, eu não sei. Eu passei a dar mais comida pra ele depois. Valeu, cara. Claro. Bateu remorso agora? É o companheiro de crime? Isso é um fato. Eu tinha muito cachorro. Muita coisa que eu fazia. Eu botava a culpa no cachorro, cara. Olha só. Então, foi... Achei essa era a vantagem de ter bastante cachorro em casa. Aí complica, cara. Na boa. Eu sei que nessa eu me safei. O susto já foi o bastante, né, cara? Ah, moleque! A história que eu tô lembrando é uma vez, colégio, acho que 11, 12 anos, eu tinha uma bicicleta, tipo, não era uma bicicleta, tipo, cross, assim, era uma bicicletinha bem do tipo antigona, da Caloi. Ah, cara. Ah, na... quer que tinha banquinha atrás? É. Ah, eu tinha uma história dela. Ah, já sei. Ah, cara, nessa época podia não ser cross, mas a uma gente vermelha. Conservava qualquer bicicleta em cross. Uma vermelhinha com banquinha atrás. E antes era azul, que meu avô pintou de vermelha pra mim. Nossa, a minha era vermelha. Que, aliás, meu avô uma vez pôs uma carroça pra pôr nessa bicicleta e levar meus irmãos. Caraca, que da hora. Ai, ai. É, bem legal essa carrocinha, a gente montava lá e ficava passeando. Mas uma vez, em casa, eu tinha ido com uns amigos pra escola de bicicleta lá. A gente ficou brincando de bicicleta. Só que, tipo assim, a escola era no topo de um morro. Aham. Uhum. E como tinha espaço pra sentar atrás, e um colega nosso não tinha bicicleta, falou, ah, deixa eu pedalar, você vai atrás. Beleza. Só que, tipo assim, pensa que um morro, que era dois morros em sequência, que um terminava, vinha uma curvinha e continuava o outro. Já estão com a visão mental, né, do acidente. Uhum. Pista de cross. Aí, o que que acontece? O cara não freia. Ele vai, eu lá no banco de trás, o cara sentado, e a gente ia reto. Beleza. Passou a primeira curva, beleza. Quando chegou, tipo assim, onde que era reta, deu uma desestabilizada que eu caí e girei no asfalto. Putz. E bati meu joelho na guia. Ai, eu senti ai, aqui, ai, ai, ai, ai, ai, ai. E ele foi, cara. Ele não me viu. Falou assim, ficou mais leve. Ele deu por mim depois de meia hora que ele estava pra longe que ele voltou e estava parado ajoelhado, deitado no mesmo lugar falando, ai, será que você não... A dor é tanta que você não consegue gritar. Ele voltou e te achou procurando a sua rótula, né, cara? Porra! Achou procurando o resto do meu pé, né, cara? Não conta pra minha mãe. Não dava porque eu caí na frente da minha casa. E complica. Ainda bem que ela não tava em casa, né? Não, que eu fiquei deitado, tipo, uma meia hora deitado naquela rua. 2 metros pra frente, uns 10 metros, perdão, pra frente era a casa da minha avó, cara. E lá tava seu joelho. Eu fiquei mancando um mês, né? Ah, moleque! Essas histórias de bicicleteiro, porra, eu já fui muito, né? Já quase morri várias vezes andando de bicicleta. Pegando rabeira em ônibus elétrico ou trolleybus aqui. Ah, enquanto você tava pedalando, já um cachorro já mordeu o seu pé? Não, ele mordeu... Não. Olha aí, não. Fala aí que ele mordeu. Olha a raiva. O que ele mordeu? O quê? Ah, eu? É, não. Ah, não, eu... Na verdade, o cachorro veio me morder, ele bateu na roda e a roda, tipo, machucou a... A pata dele ficou lá. É, ele não conseguiu me morder. Sabe o raio? O raio machucou ele. Tava chovendo no dia. O raio do pneu, cara. Tem um raio bem em cima quando ele tá andando de bicicleta. É. Atingiu o cachorro e não a bicicleta. Era o DeLorean. DeLorean. É, não, vou explicar direito. É o raio da roda da bicicleta machucou o cachorro. Mas foi a única vez que o cachorro veio morder também. Na bicicleta, né? Teve uma vez que eu quase morri por causa do cachorro. Caramba. Conta a história agora. Isso lá quando eu tinha meus 11, 12 anos, né? No auge da Guerra de Mamona. Ei, beleza. A gente fazia a Guerra de Mamona, já era uma parada mais avançada, já era com o que a gente chamava de baladeira. A bexiguinha na ponta do PVC. Cano de PVC preto, a bexiga você puxava e pum. E tinha um terreno que tinha mamona em abundância. Tanto que depois a gente teve que parar de ir lá, porque daí tinha não só mamona, mas tinha maconha. Só plantar, a gente não podia mais entrar, é. Mas enfim. Mas tinha bastante mamona lá, eu ia falar maconha. Pô, mano, já dessa idade, caramba. Tinha bastante mamona naquele terreno, né? E a gente entrava direto. Só que uma vez, acho que entrou uma matilha de cachorro lá, né? E tava com um filhote. E a gente não tinha visto o cachorro. E era aqueles vira-lata bem bravo mesmo, né? Daí a gente entrou, tava lá pegando a mamona, né? Daqui a pouco sai meu amigo correndo. Corre, corre, corre! E sai, pum, e vai pelo... Sai pelo buraco do... Muro. Do muro. E a gente, que esse idiota tá correndo, né? A gente vai continuar pegando mamona, vai pegar mais que ele, só ele vai pegar a mamona pra atacar na gente. Não. Aí daqui a pouco sai o demônio da mamona atrás da gente. Velho, ele pegou a calça do meu amigo mais gordinho que conseguia correr. Sempre o gordinho se fala. Ele perdeu o tênis, cara. O cachorro conseguiu arrancar o tênis dele. E a gente subiu em cima de um caminhão que tava na rua, caminhão de tijolo. E a gente teve que ajudar o nosso amigo gordinho, ele perdeu o tênis assim, tentando subir, o cachorro pegou na calça dele, rasgou toda a barra da calça e o tênis. E o cachorro ficou lá, esperando a gente descer, cara, saía não. Vocês vão descer. Um dia vocês vão descer. A gente só conseguiu sair quando o meu tio, que passava pela rua, onde a gente ficava brincando de caminhão, ele passou e viu a gente senhor caminhão, pô, vocês estão fazendo o quê senhor caminhão? Aí ele veio com uma vassoura espantar o cachorro. Senão tinha se fudido. Fazendo em cima do caminhão. Tem um dinossauro lá embaixo. Tem um catiço esperando a gente embaixo do caminhão. Aqui esse dia. E o pior, o tênis do meu amigo era novinho. O cachorro ficou feliz, cara. Ficou. Depois disso, ele só teve que usar quichute. A mãe dele só comprava pra ele. Depois disso, eles levaram uma vassoura pra poder pegar a mamona, né? Não, a gente não pegou mais mamona. A gente achou outro terreno com mamona. Acho que é por isso que os maconheiros tomaram conta do terreno. Não tinha mais ninguém, tinha só cachorro. Deve ter ficado lá só enquanto tinha o filhote. Depois já era. Eles cresceu, já deve ter saído. Ou não, né? Eles davam pro cachorro. É, deixava o cachorro loucão, né? Que cachorro lá do meme lá. O cachorro ficava loucão na nuvem, né? Eu sei que eu tenho uma história meio parecida com o Panda, mas no meu caso foi pra roubar goiaba. Aí que tá, cara. Olha o Lau aí, olha o Lau aí. Sai da minha propriedade! É, mas eu não levava tiro de espingarda de sal, não, cara. Só vi os cachorros em cima ali também. No interior de Mogi roubando goiaba. Eu já tomei sal também, já, na perna. Era legal, a minha escola também tinha um pé de goiaba, a gente ela roubava. Você também, era cara. O Hiro, né, Sandy? Hiro. O amigo do Chico B. Oi. Cara, eu tinha uns amigos meio nóias, bem zelelé mesmo. Zelelé. Bem assim. Então chegamos à dedução que na infância o Sage fez parte da turma do Chico Bento, né, cara? O louco. Você tá participando agora do Chico Bento Moço? Não. Moleque! Bom, todo mundo tinha uma bicicleta cromada. Eu conheço esse. E história. Eu não tenho uma bicicleta cromada. Na época da moda da bicicleta cromada, né? Isso. Todo mundo queria ter uma. Bons tempos, hein? Bons tempos. Aí, eu só tinha uma Coloy, meio mountain bike, meio, sei lá, qual era a outra marca. Mas a minha era tipo cabrito, montada, sabe? É que nem a pizza, né? Meio mountain bike mesmo. Isso. Bom, se todo mundo tem uma bicicleta cromada... Eu também quero uma cromada. Lógico. Opa, lógico. O que eu vou fazer? Pego a faca de casa e vou raspar toda a tinta. Da bicicleta. Caramba! Não! Porque você ainda deu uma finalizada com bombril? Sim. Puta. Porque é o que dá o brilho, né? Caramba. Tinha uma pasta que minha mãe lavava a louça. Ah, chamava... pasta brilho. Pasta isso, brilho. Que deixava assim digital. É isso aí. Pasta para brilho, lembra? Isso, pasta para brilho. Amaciante, desinfetante, pasta para brilho. Aí eu pegava a faca e raspava. Só que meu pai não podia saber. Aí eu raspava um pouco por dia. Escondia a bicicleta. Só que esse pouco por dia, eu já deixava finalizado. Passava um bombril e tal. Tava ficando maneiro. Só que perto de acabar, choveu. Ei, maravilha. A bicicleta sem pintura. Sem pintura. É lógico. E veio o jogo. Faz sentido. Só que aí eu fui lá e dei o grau com o Brombril. Só que ele veio o Jô dentro das pecinhas que dava o molejo da bicicleta. Sabe? O guidão, o pedal. Sim. Isso. Dentro das juntas, né? Isso. Mas aí, pra mim, o que importava era estar cromada. Beleza. Ah, vamos descer a rua? Imagina a cena. Desafio, desafio, vamos correr. Beleza. Já não tinha freio, porque o freio de bicicleta antigamente era chinela havaiana. Você colocava o chinelo, aí e dava quando aquela, ele não queimar... Dava aquela puxada pra trás, batia o dedão, arrancava o tampo do dedão. E... Né? Só que aí eu fui além. Eu tava com a bicicleta com o mar, já tava com aquela autoestima, né? Foda. Vou fazer o quê? Vou surfar na bicicleta. Caraca. Não, caramba. Sim, tô fazendo sim, tudo de errado sim, já. Sim, ai, ai. Tá somando as merdas, né? Qual o resultado, dessa soma? Vou subir na bicicleta. Vou surfar na descida. Só que aí eu esqueci que o freio era meu chinelo. E se meu pé no pé não tá na roda? Se o pé tá brincar? No banco, né? Vivendo perigosamente. Só que a bicicleta pegou a velocidade. A única maneira que eu tinha que fazer é o quê? Ou eu descia e colocava o chinelo. Impossível. Ou pula. Só que se eu pular, a bicicleta vai quebrar. E eu não quero perder a minha bicicleta. Faço o quê? Jogo pra guia, a guia vai parar. Lógico, da pior maneira possível. Caraca, a bicicleta virou dois. Eu imagino a criança voando que nem uma bala, assim, topo, no chão. Na parede, né? Foi bem isso. Só que antes da parede tinha uma árvore. Ah, oh, beleza. Cara, eu já vi essa cena num quadrinho. Na minha rua tinha aquelas árvores que era plantada na calçada, né? Antigamente tinha muito disso. Tem bastante ainda. Ainda tem bastante. Então, aí o que aconteceu? Vai, joga na guia. Você vai se salvar. Bateu na guia, deu aquela repuxaça e o babaca bateu na árvore. Cheguei em casa com o pneu torto. Com o guidão na mão. Quebrado. Guidão na mão, guidão saiu. Guidão na mão, saiu porque trincou. Lógico. Tava enferrujado por dentro, trincou. Meu pai falou assim, de quem é essa bicicleta? Minha. Mas a sua não era azul? Peraí. Aí, eu não sei diferenciar até hoje qual que é a cicatriz da bicicleta, qual que é a cicatriz que meu pai deixou, sabe? Eu falei, nunca mais vou ter uma bicicleta pra comprar. Qual a cicatriz da queda e qual a cicatriz do rider, né? Da... Qual que doeu mais, né? Moleque! Cara, vocês falam de cicatriz assim, de dor, de coisas que ficaram marcadas na infância. Eu lembrei de uma, assim, né? Que eu falei na minha apresentação. É basicamente a ideia, assim, de que, criança, se o seu pai estiver esquentando a água, não fique correndo que nem um idiota na cozinha, sabe? O que aconteceu naquela época? Eu era uma criancinha ali de menos de 10 anos de idade, 6, 7 anos, tava fazendo pré, né? Aí que tá. Uhum. Aí eu tava ali em casa tranquilo, né? Quer dizer, eu tava com meu irmão também, a gente tava correndo que nem um maluco, não sei porquê. Meu pai, ele tava esquentando água pra fazer a barba, né? Ele tá ali, né? Esquentando direitinho. Lá tá eu, meu irmão, a gente correndo que nem um idiota. Eu na frente, eu devia estar fugindo de pega-pega, sei lá o quê. Ele sai da cozinha ali, tá com aquela panela fervente. E o que que o idiota faz aqui? Ele tromba de frente com as pernas do pai. Não, com as pernas do pai. Ele com a panela. O que aconteceu? A panela caiu em cima de mim. Puta! Cara... O que aconteceu, eu não lembro o que aconteceu depois, porque eu devia ter desmaiado. Eu só lembro que eu tô ali no hospital, ali, o pessoal atacando água fria na minha cabeça. Conclusão dessa idiotice sandice. Eu fiquei com uma queimadura de segundo grau, ficou por alguns meses na minha testa. Ficou um mapa ali, né, meio amarelo, meio vermelho, na minha testa. Minha mãe chorando, brigando com meu pai. Meu pai tendo as minhas desculpas. Meu pai era o culpado. Não, o culpado era eu, caramba. Meu pai ficou com um pouco de dó, né, pela situação, minha mãe ficou brava com ele. Aí eu fiquei assim com aquele mapa ali na minha testa por um bom tempão, cara. Lembrando assim, ó, nunca mais corro em casa, nunca mais corro em casa, nunca mais corro em casa, ainda mais se meu pai estiver com água esquentando a água na cozinha, cara. E você parou mesmo de correr em casa? Cara, eu não lembro, cara. Aí isso fica pra outra história. Acho que não. É que nem aquela história, eu nunca mais vou jogar futebol dentro de casa até quebrar um vaso. Nunca mais depois disso. Quem disse que eu fiquei também fazendo isso? Ah, moleque! Bom, deixa eu relembrar da história da bicicleta. Por quê? O negócio que eu comentei com o Panda sobre bicicleta. Uma vez estava eu andando num terreno baldio que tinha entre a estação e a minha casa. Estava eu andando na minha bicicleta quando, de repente, do meio do nada, sai um cachorro perseguindo a minha bicicleta. Aí o que eu faço? Eu acelero. Aí o que o cachorro faz? Corre mais. Corre. E ele vai chegando do lado. Eu pedalando mais rápido e ele chegando do lado. Aí ele gruda na minha perna. Caraca. Sabe no calcanhar? Uhum, sei. Fica umas 20 pedaladas grudadas no meu calcanhar. Girando o cachorro. Cachorro, cabo cabeça, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Eu correndo. Sai. Aposto que era um chihuahua. Não, cara, era um vira-lata. Porque chihuahua é do mal, velho. Era um vira-lata e acho que num dia devia estar muito estressado nesse dia, cara. Aí, o que eu fiz? Eu aproximei meu calcanhar daquela corrente. Na época não tinha essas proteçãozinhas que tem entre a corrente ou a roda dentada. Aí o cachorro largou o meu pé. Aí voltei pedalando pra casa, tipo, como se não houvesse amanhã, né? Você deixou um pedaço do nariz do cachorro na corrente, cara? Ou da orelha? O cachorro narino naquele dentinho, nossa! Foi bem Missão Impossível, né, cara? E ficou uma cicatriz também durante um bom tempo no meu calcanhar. De cicatriz, eu tenho a cicatriz de quando eu quebrei a perna só. Eu tava andando de skate, tipo, tava sentado descansando na casa da minha avó, né? E deixei numa ladeirinha o skate. Fabrício tava lá. Só que, não, dessa vez era meu primo. Tava comigo. Só que daí eu deixei o skate lá, né? E beleza. Aí quando eu fui voltar pro skate, eu não prestei atenção. O skate deu aquela andadinha, sabe? De leve. Antes de você pisar. Sabe quando tiram a cadeira de você e você senta? Ah, era o demônio fazendo então, isso. Então, isso. Ele puxou um era pouquinho o skate pra frente. Tava com a cordinha amarrada, puxou o skate. E eu pisei. Só que eu pisei em falso. Pisei na ponta do skate. O skate me levantou 2 metros e eu caí em cima da minha perna. Ai, ai. Quebrou a perna. Quebrou os dois ossos da perna. A tíbia e a fíbula foram. Um pra cada lado. E deu fratura exposta, a cicatriz que eu tenho hoje, fratura exposta. Eu sei que meu avô falou que nesse dia ele descobriu que eu sabia muito palavrão, que ele não sabia a quantidade de palavrão. Ele falou que deve ter aprendido até alguns palavrões que nem ele sabia nesse dia. Que foi o dia quando o médico foi botar o osso no lugar. Que não tinha anestesia nem porra nenhuma. O cara apertava, foi um pra cada lado, só apertar pro meio de novo, volta os dois. Ai, ai. Cara, isso doeu pra porra. Cara. Não, e pra variar ainda, enquanto eu tava caído no chão agonizando, meu primo vai ver o que tá acontecendo comigo e larga o skate dele. O skate dele vem descendo e bate na minha cabeça. agora se atrapalhou. Totalmente, velho. Eu sei que eu tava com tanta dor que eu não tive forças pra xingar ele, mas. O que tá doendo mais? A cabeça ou a perna? É. Moleque! Cara, dessa cena cinematográfica, eu lembrei de uma também, cara, meio maluco. Mas não deixou cicatriz, eu nem quebrei nada. Por um milagre, não sei como. Que é uma história de carrinho de rolimã, cara, que é pior ainda. Numa ladeira, né? Eu tava indo na casa de um parente conhecido. Não é meu primo, era primo da minha mãe, eu acho, se não me engano, né? E tava assim, lá na casa dele lá tem uma ladeira, né, grandona. Tava brincando com os filhos dele, né? E eles tinham um carrinho de rolimã. Eles tinham, assim, eu tinha um carrinho ali encostado que ninguém brincava, né? Por um motivo óbvio, que aquela ladeira era muito íngreme, cara. Ninguém, em sã consciência, deixaria o seu filho brincar ali, cara, com um carrinho de rolimã. Aí eu falei assim, não, eu brinco, tá boa. E assim, criança não tem consequência das coisas, realmente. Acho que tá arrasando, cara, mas não vai arrasar, cara, por um motivo óbvio, assim. Cara, você vai morrer se você arrasar desse jeito, porra. Você não é dublê, você não tem preparo técnico, você não tem nada disso. Você é só uma criança imbecil na tentando. Então, exatamente. Você vai arrasar com o seu corpo. Então. Não, eu tô ali. Beleza, vou pegar então o impulso ali pra descer a ladeira. Vamos lá. Vai lá. Correndo que nem um maluco naquela ladeira. Peguei aceleração. Ah, tá arrasando. Que foda. Ele tá sentindo o Nelsinho pequeno, rolemão. Então, que foda, que maneiro. Eu tava assim, Ayrton Senna do Brasil. Descendo aquela coisa ali, né? O problema, cara, é que criança, ela não mede as consequências das coisas que elas fazem, né? Porque no fim da ladeira, assim, cruzando assim o finalzinho dela, né? De que ela tem um cruzamento. O cruzamento dela passa uma avenida bem movimentada, onde passa ônibus, onde passa caminhão, onde é sempre muita gente ali. É uma das suas principais ali do distrito ali, né? E no fim dela, depois tinha um muro, né? Aí que tá. Imagina aquela cena. Tem uma criança maluca, retardada, acelerando demais. Ela passa o cruzamento assim, todos os carros param. Que dá pra ouvir o barulho dos freios. Tá! E xingando. Filho da puta, o que estou fazendo? Garoto desgraçado. E no fim eu vou lá, eu nem prestei atenção na cena maluca. A única coisa que eu lembro é o carrinho de rolimão batendo na guia da calçada e eu voando de cara no muro. Maneiro, cara. As guias são feitas para isso. São feitas para isso. Pra amortecer impacto e pra amortecer garotos idiotas que tentam bancar o astro de ação, cara. Tem uma marca do Sage naquele muro até hoje, né, cara? Uma poça de sangue na minha cara. Ah, moleque! Eu vou contar a história que aconteceu com meu primo agora também, que acho que essa merece entrar aqui, apesar de ele não estar participando aqui. Eu acho que nem ouve, talvez, isso daqui, mano. Essa vale a pena pela história, porque essa foi punk, ele quase morreu mesmo nessa daí. Era aquela, né? Na escola, você tá na escola, você tem aquela brincadeira, o cara tá fazendo aniversário, ovo no cara, né, velho? Bom, aí você tá na escola, aí, tipo, seu amiguinho faz aniversário, você vai lá tacar ovo nele, né? Numa dessas, tava o meu primo e os amiguinhos, coleguinhas dele, armando pro outro cara que tava fazendo aniversário, né? Beleza, chega, vamos pegar ele na saída. Aí, tava esperando ele na saída, quando ele tava saindo, começaram a tacar o ovo nele. Só que o problema é que eles acertaram só ele. Teve um cara que jogou o ovo, quicou na cabeça do cara, não estourou, e quebrou onde? No pé dos maloqueiros que ficavam na frente da escola. Limpa meu sapato com a faca, cara. Eu não tava nesse momento, eu só ouvi os relatos. Porque eu ficava perto, eu ia de... A escola era um pouco longe de casa, né? E eu ia de ônibus escolar. E eu tava conversando com um amigo meu, né? Na frente do ônibus. Daqui a pouco eu vejo o meu primo e um amigo dele correndo. Eles entram no ônibus e abaixam, né? No ônibus que a gente pegava e abaixam. No ônibus escolar. Ficava estacionado perto da escola. Aí, beleza. Eu olho pra cara do meu camarada e tipo... Que porra é essa, né? Daqui a pouco, cara, eu vejo uma tropa de maloqueiro correndo. E passando direto assim... Vamos pegar esses filha da puta, vamos pegar esses caras, vamos pegar. E não é tipo uma tropa de 10 negro, não. Era pelo menos uns 30, cara. Eita. Saíram correndo. Machados e... Não, nessa não tochas. Se o meu primo tivesse um machado, não ia ajudar ele nesse momento. Nem se ele fosse o Jack Chan, cara, que tinha conta, pô. Cara, ficou pelo menos uma semana ele tendo que sair pela secretaria... escoltado, os maloqueiros vão pegar ele e os amigos dele. E a sorte que ninguém sabia que era primo dele. Não, mas até aí foda-se. Ah, vai, é primo dele! Pega ele! Tá ali! Mas... Ali pega, ah, é japonês, pega ele, é japonês, pô. Pronto, tudo igual. Ah, moleque! Olha, o Panda, ele falou assim de coisas que ele viu, assim, eu também tenho que falar de umas coisas que eu vi. Especialmente num certo lugar, que é o seguinte, ó. Se você, pré-adolescente, você está querendo fazer, ou se você já é adulto, já fez, assim, um Senai, você sabe que você vai encontrar cada história maluca. Cara, o Senai é um tópico à parte. O Senai é um antro, assim, de... Merece. Junta um monte de garotos pré-adolescentes, e os professores tentam botar ordem neles, né? Só que o problema é que você põe nas mãos desses pré-adolescentes malucos, desordeiros, um monte de ferramentas na mão deles, cara. Então, por exemplo, se você faz mecânica, você põe um torno na mão dele. E é comum, assim, a manga ir embora da camisa, né? Nessas coisas. Eu fiz elétrica, então é comum os garotos ficarem brincando com choquinho dando eletricidade, com a chave choquinho, de venda. Exato, tio, essa parte. High five, Sage, high five. Nós pega, por exemplo, um capacitor, assim, carrega e descarrega ele na pele do cara. E fica lá, pô, na pele pô, do cara. O problema é o pessoal da marcenaria, né? Não, e quando você fala, ah, vamos ver qual é a resistência do seu corpo. Pega o multímetro, mede a resistência. Ah, você pode tomar isso de potência que você não vai não, sentir. Não, ou pega dois garotos imbecis, pega um choquinho assim na ponta de 220 e fica batendo a mão assim, dando tapa, tá, pra ver o choque no corpo, maneiro. Que idiota. No, ou seja, numa dessas eu desativei o disjuntor do cenário. Nessa de dar choque, aí eu tava dando choque no meu amigo, e ele ficou puto e deu um tapa na minha mão. Só que aí, nesse que ele deu um tapa na minha mão, o cabo pegou em mim. Eu tomei um puta choque. Eu joguei o cabo, pegou na bancada. Aquele puta estouro. Aquele puta estouro. E daqui a pouco meu professor, quem foi o desgraçado que desativou o DR? cara. Caiu o DR do... Cara, não, mas é o seguinte, ó. Então, é cada figura que você encontra. E na minha sala, eu já tinha contado uma vez um cara chamado assim, que ele achava que ele era o Robert Garcia, do jogo Art of Fighting. É um maluco, cara. Primeiro ponto. Ele não jogou muito Art of Fighting na vida, assim, não, me chame agora de Robert Garcia. Mas, cara, esse cara é um mané, maluco. É uma das figuras que você encontra. Mas tinha uma outra figura ali naquele cenário, que ele é o típico mongol gigante. Sabe como é? Todo lugar você vai encontrar um mongol gigante, assim, no cenário ainda mais. No cenário inclusive. É, aí você questiona, sala, como ele menos. Conseguiu passar na prova do cenário pra poder entrar ali, cara, na boa. Não entendo isso. E ele fazia um monte de imbecilidades, um monte de idiotices. E a coisa mais imbecil que ele fez, ele pegou um super bonder, cara, ele achou que era colírio pros olhos. Não, ele achou que era colírio pros olhos, cara. Ele pingou ali no olho. Cara, o que será que acontece se eu pegar um super bonder e pingar nos meus olhos? Cara, você não acredita a história que acontece depois disso. Eu acredito que foi. Não, o que aconteceu? A enfermeira se pegou ele correndo. Lá em Mogi tem do lado da Santa Casa o Senai, né? Então ele levou correndo ali pra Santa Casa. Tropelou fila, pediu desculpa pra todo mundo que tava na fila. Assim, cara, é uma questão de urgência, cara. Imagina pra explicar a situação. Tem um mongol gigante que botou colírio nos olhos. Botou super bonder nos olhos. No próprio olho. Imagina o resto do médico botando a mão na testa. Não, não, não. Cara, não. Botou assim. É, sei lá o que fez, botou assim, atacou água, atacou soro, etc, etc. O olho dele ficou puta vermelho, depois de um bom tempo voltou ao normal. Caramba, mas é o seguinte. Eu quase perdi um pedaço do dedo no esmeril. Caramba, viu? Ainda bem que eu tava com a unha grande, que eu tava fazendo alguma coisa no esmeril, aí eu só senti pegar um pedaço da unha. Eu vi a unha ficou cortada assim no. Ué, nunca deixei a unha tão rápido, cara. Caramba, viu? Não, e uma vez que o pessoal tava com a furadeira de bancada, a furadeira de bancada é aquela furadeira assim que fica na vertical assim, né? A broca. E você vai descendo numa alavanca assim que ela vai descendo. A furadeira tá, tá. Só que você precisa botar num suporte e você tem que prender ela direitinho, né? Assim, bem assim, com uma rosca ali, né? E você vai prender ela direitinho. E você prende o objeto que você quer furar por ela. E aí desce a broca e você vai fazendo isso manualmente. Tá, tá, tá. Só que tem uma regra. Os professores falam assim, olha gente, vocês podem usar, mas tem uma regra importantíssima. Prende bem o suporte, por favor, cara. Aprende bem esse negócio, porque a pior maneira que a gente aprende isso aí, ó. Cara, teve um idiota que botou ali, ele esqueceu de prender o negócio lá da broca, o negócio saiu voando que nem um shuriken. E o negócio é pesado, o negócio é de aço, o negócio saiu voando, quebrou janela, picou, bateu ali num canto ali, cara. Virou um helicóptero. Não, imagina um helicóptero na tua cara de 1 quilo de aço maciço, cara. Vou te falar que um amigo meu quase perdeu a cabeça por causa disso e eu me ferrei, né? Tinha uma ferramenta no Senai também, que era tipo uma serra, que você passava um pedaço de ferro e ela cortava. É, a serra mesmo. É, uma serra, mas pra metal. Aí um dos meus amigos tava fazendo isso e deu uma enganchada. Nessa que deu uma enganchada, a peça prendeu na serra e voou. Nessa que ela voou, um cara que tava na minha frente abaixou a cabeça, eu só vi a peça passando assim, passando bem de leve na minha, no meu... Tanto que cortou um pouco do meu pescoço, assim, cortou, tipo, aquele corte bem superficial, sabe? Só escorreu uma gotinha de sangue. E uma lágrima. Não, eu fiquei sem reação total, eu congelei na hora. Eu virei uma peça de metal, cara. Nesse dia eu não fui pra escola depois, né? Porque era separado, eu tinha, ia pro cenário e depois ia pra escola. Nesse dia eu não fui pra escola depois, cara. Fiquei catatônico lá. Tiveram que dar um choque em mim pra me reanimar. Que é isso? Que porra, velho. O negócio quase arrancou a minha cabeça e a cabeça do cara na frente, velho. O cara se abaixou muito ninja na frente. Porque foi direto. E aquelas, né? Ah, usa. Você tem que usar o EPI, sim, né? Equipamento que é de proteção. É o equipamento isso. De proteção individual. Que não protege o pescoço. É, que não protege o pescoço. Meu olho tá protegido e minha orelha também. O pescoço. Não era pra acontecer isso, mas enfim. Puta, Senai é um caso à parte, né, cara? De não, histórias é o tipo de sociedade que você, cara, nota assim, cara, tudo é possível. Cara, tudo é possível. Tudo é possível. A gente tava na aula de eletrônica analógica, sim. Mexendo com o capacitor. Sempre o capacitor. E o capacitor... E o capacitor, ele tem 2 tipos de capacitor. Hoje você tem o capacitor chanfrado, que é um que ele tem 2 marquinhas na parte de cima do capacitor, que é quando ele sobrecarrega, ele não estoura. Ele abre aquilo... Sim. E já era. Mas com certeza não era esse. É, só que tem um outro capacitor, que não é o chanfrado, que é o todo fechadinho. E tava um colega meu mexendo nesse capacitor e tal, só que ele aumentou a tensão demais. E aquilo começou a inchar. Aí ele viu que tava inchando e ele aproximou. o rosto dele pra observar melhor aquilo inchando. Eu só vejo o professor Goiabinha, nosso professor Goiabinha, puxando ele pela gola assim pra trás. Só viu ele, conforme o professor ia puxando ele, aquilo foi inchando e explodiu. O negócio parecia um cogumelo quando explodiu. De tão forte. E aquela parada explode mesmo, né? Porque fechado? É todo fechado. É fechado. Eu sei que ele ia se fuder muito. Pelo menos ia voar um pouquinho de coisa na cara dele, porque ele é idiota, né? Tava aproximando. Ele ia colocar o ouvido, né? É. Pra ouvir. Deixa eu observar melhor isso. Ele está inchando. Parece que vai explodir. Tá fazendo um barulho de tic-tac. Porra, velho. Deixa eu colocar o ouvido. Caraca, velho. O Senai é um antro disso, né, cara? O Senai é um casal. Caramba, eu tenho outra história maluca, cara. Eu acho que não era por coincidência que a Santa Casa tava do lado do Senai, cara. Então, eu acho que era isso mesmo. Não era, cara. Não era. Vamos construir o melhor lugar pra construir um Senai. Do lado da Santa Casa. Estratégia. Olha aí que maneira. Já tinha um portão exclusivo, né? Ou do lado da Santa Casa, ou do lado tinha um da corredor da casa... que ligava direto. É, ou do lado da casa funerária. Cara, não, o Panda fala isso porque ele nunca foi pra cenário de Mogi, mas subindo o morro, tá ali o cemitério ali, cara. O cemitério principal de Mogi tá ali. Na porra. Não tô zoando, não. Tô zoando, não. É sério, cara. Mas assim... Ah, é. Mas lembra assim, ó, uma outra história também, né, que a criança também, o pessoal do Senai não tem consequência quando tá em bancada. Imagina então quando tá em aula, cara, não tem nada pra fazer. Em aula, assim, aula técnica, que fica no laboratório, né, então fica lá. Aí o professor saiu, ele deu um tempo de folga ali, ia resolver umas coisas, os alunos deviam estar na sala fazendo lição. Quem é isso que faz lição nesse momento, né? Fica achando algum jeito pra se divertir. Ninguém. E o que era a diversão da época era ficar jogando basquete, né, pegava aquela cesta ali, pegava um monte de folha de caderno, montava, fazia bolinha. Linha, uma bolinha bem grossa, e o pessoal ficava jogando assim, ah, vai nessa ponta, agora vai na outra ponta, agora vai na outra ponta, tentar arremessar ali a bolinha ali, até o cesto ali, que ficava bem do lado da porta. Aí ficava arremessando. Aí teve um certo cara lá que teve uma ideia. Cara, e se a gente pegar um monte de bobina assim, cabo de bobina, a gente fazer a bola de basquete? Vai ficar mais pesado, não vai ficar maneiro, vai ficar foda. Aquela coisa pesadona, né? Bem mais pesadona do que uma bola de papel. Aí fica jogando, ai que maneiro, naquele mesmo dia, ficou jogando, ai que maneiro, ó, detalhe. Tinha um ventilador de teto. Porra, o que aconteceu, cara? A bola foi ali no ventilador de teto, ela ganhou velocidade, foi com tudo na parede, pô! Aí as galera, ah, que foda, que foda! Porque não tem noção, cara. Mas o professor hoje chega e fala assim, o que aconteceu? Nada, professor, não foi nada. Nossa, não sei. Tá bom. Já tava assim quando eu cheguei, né? E ele voltou pros assuntos dele. A sala ficou de novo naquela coisa. Cara, que foda, vamos fazer de novo. Cara, não deu outra. Algumas outras chances depois, a bola, o pessoal jogou na bola no ventilador de teto, porque eles fazem de propósito mesmo, cara. Não vê a inconsequência disso. A bola ganha velocidade, cara. Ela bate na mesa de um cara, quase arranca um olho de um cidadão, e ela quica, caraca, vai na janela e quebra a janela, cara. Puta, velho, tá na bolinha. Porra, é, bobina, cara, também. Aquela coisa assim. É uma bola de bobina, cara. O negócio devia ter uns 2 quilos. Devia ter uns 3 quilos, aquela bola. Quilos, cara. Caraca, é, então não é uma bolinha de bobina, é uma puta bola de... É pra aumentar a dificuldade. Cara. Aí o pessoal vendo assim, cara, que foda aquela coisa, né? Eles não pensam as consequências que vão acontecer, cara. Aí acontece merda. Jamais, velho. Tenta explicar pro professor o que aconteceu. Aí você tem que mostrar a prova do crime, cara. E o professor põe a mão na testa. Não acredito. Não, eu tenho... Aí você fica com dó do professor. O trabalho que ele tem que fazer pra lidar com esses adolescentes, pré-adolescentes, cara. Ele ganha um salário de merda. É foda, isso, é foda. Cara. Puta merda. Ah, moleque! Bom, e agora, pra finalizar nosso podcast, vamos pra pior história, né? Aquela que deu mais merda, que te trouxe mais dor ou mais medo. Aquela que fudeu mesmo. A maior cicatriz. Exato. Puta vida. Seja ela física ou psicológica. Trauma vale, né? Então, trauma vale. De tudo. Então, eu vou começar já puxando a minha, que é assim, há relatos de que foi diferente do que eu tenho em mente, do que eu me lembro. Então não tava consciente. Então, provavelmente, ou eu não tava consciente, ou é tão traumático que eu aumentei aqui. Mas, segundo, minha mãe, minhas tias, né? Meu avô, ele ia pra feira, né? E ele, quando ele voltava da feira, sempre lá pros meio da tarde, a gente saía correndo. É criança, né? Saía correndo só pra entrar no caminhão, enquanto meu avô tava esperando abrir o portão, né? Você entrava no caminhão só pra acompanhar o meu avô manobrando o caminhão, colocando na garagem. Só pra isso, mais nada. É só pra você sentar na cabine do caminhão. Só pra ter a sensação. É, só pra ter a sensação. E era isso todo dia, religiosamente. Meu avô chegava na frente de casa, saía correndo, entrava no caminhão e tal. Numa dessas, eu quis subir na carroceria do caminhão. Né? E beleza, eu subi na carroceria do caminhão, só que tinha um buraco na carroceria do caminhão. E quando eu subi, eu passei direto pelo buraco e fiquei preso pela perna. E o meu avô só foi ver depois que minha mãe e minha tia começaram a gritar. Depois que estacionou, foi tomar o banho. Fala, cadê o Diego? Eu fiquei pendurado de ponta cabeça, lá quando eu tinha meus 5 anos. Olha aí. Pendurado de ponta cabeça pelo pé. Foi assim, devia ter sido uma sensação muito boa. Só que numa dessas eu devo ter batido a cabeça, eu não lembro. De nada. Mas sensação muito boa pra quem? Hã? Pra você ou pro seu avô? Não, pra mim. Talvez se fosse uma sensação boa se tivesse acordado. Mas pelo que eu fiquei pendurado, meu avô foi pra frente pra fazer a manobra. Quando viram que eu tava preso, tinha um corpo preso na calceria do caminhão. Pedaço de carne preso pela perna. A cena. Com a cabeça encostada no paralama. Do batendo caminhão. Assim. É. Parecendo um pêndulo. E aí avisaram o meu avô, tá? Eu sei que eu acordei com a perna engessada, porque nessas eu quebrei a perna. Ficar pendurado, né? E só que essa é a história que minha mãe conta, né? O que eu me lembro foi muito pior. Pelo que eu me lembro, tava subindo na carroceria, meu avô não me viu, começou a andar, eu caí, bati de costas no caminhão do meu tio que tava estacionado na rua, e caí com a perna estirada. E nessa, meu avô passou por cima da minha perna com o caminhão. Eu acho que não foi. Eu acho que minha mãe tá falando a verdade, porque se ele tivesse passado com o caminhão por cima da minha perna, não existiria mais perna. Na verdade, você tava inconsciente, sonhando, e a dor provavelmente você remeter a isso. É, a dor deve ter remetido ao meu avô passando o caminhão por cima da minha perna. Mas enfim, eu fiquei pendurado, eu fiquei desacordado. Provavelmente, se eu tivesse, minha perna tivesse soltado, meu avô não tivesse visto, eu provavelmente teria. O caminhão teria passado só pela minha perna. Por tudo. Mas é isso aí, eu sobrevivi ao caminhão, me arrastando como um pêndulo. Panda e sua história de amor com caminhão. Caramba. Com caminhão, eu já digo, pra feira, né? Eu já digo, Panda, copiando aquele outro podcast lá, hashtag você mereceu, cara, na boa. E muito. Você mereceu. Ai, ai, ai. Como que era o outro padrão dele, né? É, padrão dele. Super Saiyajin. Ah, moleque! Vamos lá. Deixa eu lembrar. A história que tem, que me der uma cicatriz na minha nuca de pelo menos um dedo. Caraca. Ai. Vamos lá. Estava eu brincando faceiro com os meus, acho que 3, 4 anos de idade, num montinho de areia na casa do meu avô. Quando vai, esse animal escorrega pra trás e tinha lá uma caixa de madeira, sabe? De levar fruta. Eita, eita. E pensa que o cidadão, jovem animal que sou, bate com a cabeça na quina dessa caixa. Pensa que abre um palmo. Nossa! Um buraco. Ai, ai, não, ai, não um palmo, abre uma bitela lá. E se rachou o crânio mesmo. Aí vamos lá, corre com o moleque pro hospital, beleza, costura, ótimo. Um tempo depois, vou no hospital para retirar o ponto. Uhum. Aí, enquanto minha mãe está fazendo a ficha, está lá o pequeno paquiderme brincando no hospital, quando, de repente, sua cabeça vai de encontro com uma quina. Exatamente em cima de onde que ele acabou de fechar. Cara, aí não, cara. É o destino, é o destino. Abre de novo. Aí, aí leva-se aí para a enfermeira e ela... Pô, eu não acabei de cortar o seu negócio? Porra, como que você bota aqui? Porra. Ela costura. Nesse dia te engessaram o corpo inteiro, né, cara? Pra te mobilizar. Pior que não. Tem mais. Cachorro, assim. Calma que tem mais. Porque minha mãe contando isso, a enfermeira ensinou minha mãe a tirar o ponto em casa, pra não correr risco de encontrar com uma viga. Puta merda. No dia que secou, minha mãe tirou o ponto, beleza. Estava lá eu brincando, faceiro, no quarto da minha avó, quando eu pulo da cama e dou de cabeça com a janela. Ah. Com a quina da janela. Aonde? Nem. Falando é o destino um imã, isso. Cara. Tem um imã, nem é um possível. Centímetro a menos, nem um a mais. Não, exatamente em cima. E abriu pela terceira vez. Caraca, o primeiro médico ele costurou um ímã de quina nessa na cicatriz, cara. Não é possível. Ah, não, eu já nasci com isso. Acho que enterrou um sapo. Ali, em cima cara. Do meu crânio, cara, ele é todo deformado. Ele enterrou um sapo ali, cara. Tem que tirar e espenzer esse negócio, pelo amor de Deus. É, velho. Nossa. Caraca, velho. Ah, moleque! Eu não sei se eu tenho uma mais ou menos terrível. Mas vamos dizer assim, na minha casa, meu pai fazia de tudo pra deixar ainda mais complicado. Como assim? Em casa tinha um sofá de pedra. Caramba! Sofá de pedra, sério. É os Flintstones, velho. Sério, sério. Era porque meu pai trabalhava em obra. Seu pai gostava de conforto, né? Gostava. É tipo um sofá ortopédico, né, cara? Que não, é duro igual. Eu tinha, acho que 6, 7 anos. E aí esse sofá ficou acho que uns 3, 4 anos. Hein? Porque assim, meu pai tinha sofá e aí sempre quebrava ou sempre dava algum problema. E aí ele ficou muito puto. Falou, vou fazer o meu. Vou fazer um de pedra. Exatamente. Quero ver quebrar essa porra agora. E era todo azulejado, tudo certinho assim. E ele era na lateral inteirinha da parede assim. E aí ele esqueceu de um detalhe. Tirar a quina do sofá. Caramba. A gente usava um colchão, né? Um colchonete pra colocar em cima da parte do assento. Assento, exato. E aí ele esqueceu a quina. Ai, desavisado. E a gente fazia o quê? Brincava de pular de um lugar pro outro. E aí, no sofá, tinha aquelas esteirinhas, porque era, como era azulejo, escorregava. Uhum. E qual que era a ideia? Não, vamos pular sem se apoiar nada. Lógico. E como era a ideia? Famoso chão de lava. Chão de lava, exato. Aí tinha uma máquina de costura no canto, um sofá normal do outro e um sofá de pedra. E éramos em 3 irmãos. Vamos fazer o quê? Vamos girar. Cada um tem que pular no outro antes do outro chegar. Ah, e assim vai. O burro aqui, como era o maior, foi o último a pular. Aí vai meu irmão, pula, deu aquela deslizada nos tapetes. Beleza. Mas ficou lá. Minha irmã vai lá, pula. Empurra mais um pouco. Empurra mais um pouco. Isso. No último, vai lá eu. Eu sou o melhor, vou pular mais alto. E é o mais pesado. Não, é, o mais pesado. Que era o maior, né? Aí o burro pisa, escorrega e dorme no sofá. Apagou, né? Você fez um favor pro seu pai. Dorme no sofá. Seu pai não tirou a quina, você tirou a quina por ele, né? Então... com a cabeça. Então, que coisa. Não ficou nada assim amassado e tal, mas eu tenho um trauma até hoje, sabe? Sofá de pedra. É, de pedra. Aí eu me pergunto até hoje, pai, por que um sofá de pedra? Até hoje eu pergunto, por que um sofá de pedra? É. Por quê? É sério, não é zoeira, não é zoeira. Caraca. Aí depois seu pai chegou, ué? Eu ia deixar não, fazer não. O acabamento do sofá depois. Eu acordei antes e não sabia de nada. Eu não sabia de nada. Eu falei, não sabia porque tava por que a gente parou, né, de brincar? Não, meu pai não ficou sabendo dessa. Eu só perguntei depois e aí guardei pra mim. Meus irmãos não estavam mais, né? Lógico. Correram, né? Correram, é. Meu irmão desmaiou. E eu falei assim, dormiu, para não quer brincar mais. Dorme rápido, né? É. Aí eu fiquei lá inconsciente e fiquei. Aí meu pai chegou, minha mãe chegou. Tava dormindo de tarde? Tava. Tava, né? Senão... Aí foi saber depois. Que meu irmão falou assim, você escorregou, bateu a cabeça e dormiu. Apagou totalmente. E eu dormi, filha da puta. Desmaiou, né? Dormi? Depois eu dormi, você não me acordou. Depois seu pai ficou se perguntando, eu não lembro de ter dado acabamento nessa quina. Não, não. Não tem. Mas mais. Meu pai não tirou o sofá por causa disso, quem não ficou sabendo. Né? Mas ele tirou, porque uma vez, minha irmã também bateu a cabeça na quina. A quina assassina. Né? Esse tava aquela brincadeira de escuro. Oh, vamos apagar o... Ih, tipo essa gato Mia, né? Tipo gato Mia. Só que aí a gente brincava de gato Mia hardcore. A gente falou, e aí empurrava o outro. Empurrava pra poder correr pra um lado e a pessoa ficar perdida, né? Só que aí nessa, a gente empurrou minha irmã e ela bateu a cabeça na quina do sofá. Ai, no sofá de pedra! E ela abriu o super sino. Pra quê, né? E ela abriu o super sino. Aí meu pai resolveu tirar o negócio. Aí viu que o próximo ia morrer, né? Seu irmão. Eu não sei. Vítima é seu irmão. Assim, eu não sei, mas tá desgastado. Olha essa quina aqui. Não sei o que tá acontecendo. Caramba. Moleque! Bom, pra fechar, eu só quero falar então minha historinha mais cruel que tem, que é um momento de vergonha alheia total, máximo, cara. Que assim, vamos lá. Primeira coisa, eu era criança, né? Eu já tinha uns 7, 8 anos, vai. Não, devia ter mais, devia ter uns 10 anos no máximo, eu acho. Viu? A verdade, você tinha 16. Tô lembrando. Foi lá em meados da década de 60, 50. Não, mas assim, eu devia ter uns acho que uns 10 anos, vai. Talvez menos. Pode, não lembro. Não, e a história é na praia, né? Praia que eu moro em Mogi das Cruzes, é pertinho das cidades litorâneas lá de Bertioga, etc. Bertioga. Né? Então, assim, a merda tem que acontecer, vai acontecer em Bertioga, cara. Uma puta praia, né? Caramba. É claro, Bertioga é um vórtice, né? É um vórtice paulista de merda, de areia dura, é, de litoral ruim pra caramba. Cara, você vai na praia lá e pra curtir, vai pro Bertioga, cara. Que merda. É, e a galera de Bertioga vai adorar a gente falar disso, mas que merda. É, exato, sejamos sinceros, galera de Bertioga, é uma merda. A Praia Grande é pior. É. Mas assim, aí eu tava lá em Bertioga, lá direitinho, tava curtindo ali, né? Eu, criança, fui com meus primos, meus tios, meus pais, meu irmão tava ali também, tava ali na praia curtindo, beleza. Eu não sei nadar. A família toda. Eu já não sei nadar, então eu não vou muito longe na água, né? Aí eu tava ali na água, tava me divertindo pra caramba. Aí eu fiquei com aquela vontade de ir no banheiro, né? Assim, ih, eu tô apertado, preciso mijar, cara. Eu tô fazendo xixi. Aí, onde eu vou? Aí minha mãe falou assim: ah, mija na água, né? Assim, não, não vou fazer isso. É, cara, que nojento. Tô fora, não quero fazer isso não. Olha, eu vou ali na moita, ali atrás, né? E pra pular, pra chegar ali na moita, ali atrás das areias, né? Onde tinha um espaço impróprio, né? Pra botar ali os carros e tal. Tinha areia ali também. Uhum. E lá no fundo tinha as moitinhas também, né? E pra chegar lá, tinha todo um cercado de arame farpado, né? Tinha a parte de baixo, uhum, e tinha a parte de cima. Então eram dois arames farpados, cruzando a cerquinha, né? Olha... E eu tô vendo muita parte assim de cima e de baixo. Vai dar trabalho porque eu tô com pressa. Não vai dar pra ficar me espremendo na hora me farpado pra poder pular. Eu vou tentar achar um lugarzinho onde dá pra correr e pular já direto. Onde só tem a parte de baixo. Aí eu fui lá, fui vendo. Aí eu vi lá no fundo. Dá pra pular ali. Não tem arame em cima. Aí eu fui correndo feliz da vida, apertado pra caramba. E é o seguinte: quando você for correndo e pular uma cerca de arame farpado, gente, não feche os olhos. Não faça isso, garoto. Não faça isso. O que eu fiz? Eu fui correndo direito, assim, em toda velocidade, apertado pra caramba, fechei meus olhos, pulei, aquele momento fotográfico de pulo, pulando. De repente, quando eu acordo, lá tô eu, assim, pra baixo, preso na cerca, ensanguentado, cara, puta que... Mijado na cesta. Então, mijado, eu não lembro agora. Eu devo ter sido, cara... Pô, agora foda-se. Isso é de menos. Já tô na merda, isso mesmo. De menos. Não, então, consequência, pois é, o que aconteceu então? Logicamente, eu não vi que tinha lá no fundo, eu não vi que tinha o arame por cima, cara. Aí eu dei de encontro por ele, né? Pô, o que aconteceu? Ele varou meu peito, ele varou meu pescoço, pegou uma parte das costas também, cara. Eu não sei como ficou aquela cena fotográfica de eu girando na cerca, caindo pulando. Eu devo ter pulado assim, dando uma volta de 360 graus com meu peito e pulado ali, cara. Ele ficava preso embaixo. Tava todo ensanguentado ali, uma cicatriz chata pra caramba. Aí o que aconteceu, então? No fim, ó, eu acabei preso, tava tudo machucado. E ainda fiquei preso na nádega, cara, por um arame farpado ali, cara. Eu fiquei preso com aquela merda. Aí, em Bertioga ainda. O que aconteceu? Em Bertioga. Perdi tudo. O que aconteceu? Não. Eu só queria mijar. Eu só queria ir no banheiro. Eu só queria mijar. Aí, veio um casal de turistas, me tirou ali da cerca, não sei como. Aí eu fui encontrar meus pais, imagina a cara de surpresa deles, encontrar o filho todo ensanguentado. Todo fudido. Assim, surpresa, pai, olha só, surpresa, mãe, olha eu aqui. Todo ensanguentado. Eu continuo a contar a história, cara, ninguém acredita, cara, na boa. Que beleza. É, e na água com sal, e ardido ali, eu tô ali na praia, não tem nada ali praticamente, né? Vamos lavar essa ferida, lava essa água do sal que o iodo faz. Tranquilo. Isso porque tem um monte de gente que seguiu o conselho da mãe do Seiji. Exato, isso, um monte de gente mijando na água. Cara, agora façam isso agora, cara. Pensa bem, é ácido, né, cara? Então, aí tem ureia ali, ajuda um pouquinho. Mas aí que morde esse palito de sorvete aqui, que a gente vai pôr você na água. Então, aí consequência, eu acabei ficando com uma cicatriz um pouco no peito. Só que quando eu era mais jovem aqui, o meu corpo cresceu, a cicatriz diminuiu bastante. Eu tenho uma pequena cicatriz no pescoço, fininha pra caramba. Eu fiquei com uma bola de carne nas costas, que ela já desinchou bastante, já caiu, já sumiu. E eu não, na nada, eu acho que não tem mais nada, cara. Eu acho que não tem. Você nunca perguntou pra ninguém também, né? Assim, cara, e a cicatriz na bunda? Ah, foi de uma facada que eu levei numa briga, sabe? Numa gangue. É melhor, né? Uma gangue. Fala que você foi enfrentar um rinoceronte, né? Que é mesmo uma chifrada. E no fim das contas, eu não vou mais pra Bertioga. Eu odeio aquela praia, eu não quero mais ir. Eu odeio aquela cidade também, não vou mais também, pô. Ai. Bom, então é isso, galera. Acho que já deu, rendeu boas histórias de imprudência de crianças. Crianças, você pensa em suas vidas, cara. Então é isso, galera. É, sigam os nossos conselhos, não façam como a gente fez. Não. E não vá pra Bertioga. Não, eu recomendo fortemente que não, cara. Abraço aos ouvintes de Bertioga. Abraço, tchau, tchau, galera. Falou, galera. Falou, abraço. Falou. A minha felicidade é um creme ali na Casa Bahia. Aê, caixa de entrada! Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aí. Cara, o pessoal já deve estar cansado de mim, toda hora aqui. E eu agora também aparecendo. Pois é, Fer, você vai ter que tomar meu lugar um dia desse, cara. É, eu vou te substituir, cara. Enfim, né, pra quem escuta o nosso podcast, né, por meio de feeds, agregadores, outros meios, o nosso site é o www.projetoxpodcast.com.br. E se você quiser nos enviar e-mail, é só entrar e mandar pelo contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na fanpage do Facebook, que é facebook.com/projetoxpodcast. E siga-nos no Twitter, @projetoxpodcast, para ficar atualizado com todas as novidades. Pois é, o recado, a gente só tem um recado, agradecer a galera que participou do dia do podcast, dia 21 de outubro, terça-feira. Foi um movimento bem legal da podosfera, dos amigos aí, ouvintes queridos também. Cara, e o negócio ficou bem movimentado. Sim. O negócio entrou na trending topic lá do Twitter, em terceiro lugar. É, então, todo mundo tava, né, compartilhando e divulgando. O pessoal curtiu pra valer. Pois é, então, ó, ano que vem, ó, teremos mais dia do podcast. É, isso aí. Então, e-mails, só pra falar uma coisa antes da gente começar a ler os e-mails, a gente recebeu muitos e-mails, muitos. O pessoal mandou muito feedback desse podcast de quadrinhos que nos marcaram. E-mails grandes, né, Sage? Que é difícil. Pois é. Então, a gente não vai ler a parte que eles falaram das dicas, então mais à frente a gente vai listar o nome de todo mundo que chutou, beleza? Assim a gente agiliza essa leitura. É isso aí. Então, primeiro e-mail, Fer, qual que é? Então, vamos lá. O primeiro e-mail é do Rafael93490. Ele diz o seguinte: o quadrinho que me marcou foi Naruto. Já falei disso aqui antes. O quadrinho que estou lendo agora, Sandman, e estou gostando bastante. É bem curioso a forma que se utiliza o enquadramento nessa história. É, o Sandman é uma parada mais, né, mais cult, assim dizendo. Ele tem toda uma produção, tem, né... Pois é, com certeza. Uma questão mais artística por trás dele. É muito legal, mas não é todo mundo que consegue ler. Sim. E ele continua dizendo: o quadrinho que me surpreendeu, Watchmen. É, Watchmen realmente é um puta quadrinho. Esse é bom. Ah, sabe aquele tipo de história que as pessoas falam tão bem que você acaba ficando com o pé atrás? Então, aconteceu isso comigo e eu não achava que era tudo isso que as pessoas falavam, mas me surpreendi. Os quadrinhos fazem isso. Quando você menos espera, eles vão lá e bum, na sua cara. E o quadrinho que me fez pensar foi Day Tripper e Oyasumi no Pum Pum. Esses dois são HQ, nas quais não importa quantas vezes você tenha lido, sempre tem algo novo para te fazer pensar. O Day Tripper eu já vi, mas esse Oyasumi no Pum Pum não faço nem ideia do que seja. Também não conheço. Mas, né, se você tá dizendo que fez você pensar, deve ser, né, alguma parada legal. E bem que podiam fazer um cast de Holy Avenger. E aí, Sage, o que você me diz? Cara, eu não sei, deve ter gente nesse staff que deve ter lido. Não garanto nada. Eu nunca nem passei perto. Mas, também quem não, sabe, né? Um dia, né? É uma possibilidade. Pois é. Enfim, né, Rafael. É isso aí, Rafael. Valeu pelo seu e-mail. Valeu pelo e-mail. O próximo e-mail é do Madison Kalil. Oi, meu nome é Areiko. Moro em Taguatinga, Distrito Federal. Tenchenóis. Tenho 13 anos. Esse é o primeiro e-mail que envio para o PXP. Olha só, nós temos ouvintes muito jovens, hein? Caramba. Meu Deus, estamos tirando as crianças. Olha a responsabilidade. Meu Deus do céu, que medo, cara. Formadores de opinião já. Pois é. Provavelmente o Seiji já me viu comentando comentando alguma coisa ou outra por aí. Cara, ele, acho que ele me segue no Twitter. Eu já vi ele dando uns retweets em algumas coisas. Sobre o cast 110, eu nunca li nenhuma HQ de nada, mas escutei todos os casts dessa categoria e concordo com cabeça. É o tema que vale. Voltando, realmente muito bom cast. Foi bom ver a quais HQs marcaram cada um e por que disso. Não pretendo ler nada ainda, mas se um dia pretender, vou voltar a esse cast. Então, Matson Kalil, Areiko, valeu então pelo seu e-mail, cara. Vai começar a ler HQs, ó. Escuta esse podcast de novo, por favor. Escute nossos podcasts sobre HQs, são muito bons. Sim. E o próximo é do Leonardo Belinotti. Creio eu que seja Belinotti. Oi, galera do PXP, aqui é o Leonardo Belinotti. Ele mora em Assis e também tem 13 anos. Meu Deus, o que tá acontecendo? Caramba, hein? A criançada tá em peso hoje. Vamos lá, tema divertido com participantes interessantes. Principalmente a Carol, que apesar de ter falado pouco, fez com que eu comprasse a HQ Day Tripper. Olha aí, né? Convenceu a fazer até o cara comprar. Enfim, queria recomendar uns quadrinhos do Superman. The Ultimate Guide to the Man of Steel, né? O Guia Ultimate do Homem de Aço. Foi uma edição lançada para a comemoração dos 75 anos do escoteiro. Infelizmente, não sei se é em português, mas é possível lê-la em inglês sem grandes dificuldades, servindo como a enciclopédia para o mais clássico herói de todos os tempos. Olha, eu não posso afirmar. Eu acho difícil de ter em português. Ah, realmente eu também não sei. Tem que perguntar isso pro Cabeça, o Rosa. Eles devem saber, eu acho. Perguntaremos aos nossos especialistas posteriormente. Pois é. Mas, Leonardo, muito obrigado, né? Que bom que você tá ouvindo a gente nessa idade já, né? Quando eu tinha 3 anos, eu não fazia nem ideia do que era podcast. E continue nos ouvindo e obrigado pelo e-mail. Bom, o próximo e-mail é do Bruno Leonardo. Fala, projetistas. Ainda estou procurando um apelido da hora. Cara, projetistas. É maneiro, vai, de certa forma. Eu achei legal. Então, e pra felicidade do Tenshi, vai lá. Nome Bruno Leonardo Leonardo de Ferreira, cidade Pires do Rio, Goiás. Idade 21 anos, profissão TCC. TCC, que é isso, cara? Número do cartão de crédito 35, não, pera aí. Caramba, bom. Aí, vamos lá. Basicamente, o que ele escreveu aqui, ó. Resumindo bem, ele fala assim, cara, alcancei o podcast de vocês agora, ouvi todos, inclusive o Mortal Kombat Parte 2. E agora? O que você faz agora? Escuta tudo de novo, ué. Por que não? Claro, compartilha, divulga, pois fala é, com os amigos. Então, e ele fala assim, agradecendo, ele fala assim que a gente é o top 1 de podcasts dele. Olha aí que maneiro. Valeu então por esse carinho pela gente. Até escorreu uma lágrima agora. Pois é, ele continua falando assim da edição de quadrinhos que foi inacreditável. Leiam com a voz do Cabeça, LOL. Cara, o Cabeça tem a voz genérica, então qualquer voz é a voz do Cabeça. Qualquer um que lê aqui é o Cabeça. Ele diz que sempre curte também essas edições que nos marcaram. É muito legal. Não sei se teremos mais. Esperamos que tenha outros tipos de versões dessa. E aqui ele faz um pedido. Fazendo um pedido assim de que eu sei que tem muita gente que escuta na academia, na rua, ônibus, carro, né? Os podcasts. Por isso fica difícil para a pessoa anotar todas as indicações. Por isso ele gostaria que tivesse na descrição do podcast. É uma boa ideia fazer isso, na verdade. E esse daí, de quadrinhos que marcaram por pedidos, eu acabei botando nos comentários lá. Todos os quadrinhos que foram comentados no podcast. Mas é uma boa ideia isso que você disse. A gente tem que fazer isso mais vezes em outros podcasts desses que marcaram. Sim, sim. Acaba facilitando para a pessoa que tá lendo. Ah, eles falaram disso. Ah, então é só ir lá e procurar sobre isso aqui. Pois é. E terminando, ele vai tacar aqui os quadrinhos para ele que marcaram ele. Aqui, ó. Sendo clichê, né? Um anime pra ele marcante é o Naruto, que ele realmente ele viu desde a infância. Mesma história, se perdendo em vários momentos. Esse quadrinho está comigo há já uns 10 anos. Por isso, ele tem que estar na seção quadrinhos que me marcou. E outro concorrente pra essa vaga são os Combo Rangers, do Fabio Yabu. Olha aí que beleza, hein? Um quadrinho surpreendente pra ele. É um quadrinho bem curto, de mais ou menos 12 páginas, que ele comprou por R$2. Edição 9 do Marvel mais Aventura, que na verdade é Espetacular Spider-Man 14, de 2004. E ele fala assim de que é uma história que mostra que o Aranha não é só zoeira, né? Que é um personagem muito mais profundo que isso. Que beleza. Recomendo a todos a staff para ler. Oh, gostei da sugestão. E ele não tem nada lido recentemente. Ele também não lembra de nenhum quadrinho para xingar. Abraços e desculpem o flood. Bom, valeu de qualquer jeito, Bruno Leonardo, por todas essas indicações e essa sua sugestão. Anotado. Isso aí, valeu. E o próximo e-mail é nosso querido Carlos Valente. Olá, meu nome é Carlos e tenho 12 anos. 12 caramba. Anos? Caramba. 12 anos. Meu Deus do céu, olha o medo. Temos um pré-adolescente aqui. O que tá acontecendo essa criançada? Não sei. Não escutem podcast dentro da sala de aula, hein? Já aviso. Pois é, e não sigam a nossa filosofia de vida, cara. Nós somos uma péssima influência pra vocês. Isso. Só escutem a nossa opinião, porque ela é boa. Ah, comecei a escutar vocês recentemente no meio das minhas aulas de geografia. Olha só o que eu acabei de falar, cara. Não faz isso, jovem. Isso não. O professor vai pegar, vai dar bronca em você, vai ligar pra sua mãe vai mandar e-mail pra gente, a gente tá ferrado pra isso. Não. Cara, eu sou professor e eu não gostaria de ver você ouvir um podcast na minha aula. Olha aí. Você tem intervalo, você tem seu momento em casa, escuta lá, não escuta na aula. Presta atenção. Aí sim, aí sim. Vamos lá, gostei muito de vocês e a forma de como falam dos assuntos. Escutei o último sobre HQs que me marcaram e me diverti muito. Embora nunca li uma única HQ até agora. Cara, tem muitas HQs boas aí, atuais, né? Você, como tá nessa fase juvenil, né, novinho e tudo mais, leia o Homem-Aranha. É bom. Né? É muito bom, é divertido, né? Ele é mais humano, ele tem mais essa pegada garotada. Eu acho que você vai gostar bastante. Leio e assisto mais mangás e anime, mas achei muito legal a conversa e acho que irei começar a ler algum HQ. Faz muito bem, comece pelo básico. Bem, ainda não escutei todos os podcasts de vocês, mas gostei muito dos que ouvi, principalmente o sobre One Piece, primeiro que escutei. Olha só. Muito bom. Já formando a opinião de crianças já quanto a One Piece. E espero que um dia também fale sobre a guilda mais legal de todos os tempos, Fairy Tail. Falou, valeu. Cara, Fairy Tail é uma coisa, né, que daria até pra ser falado no futuro. Não sei se todo mundo lê. É, depende da staff aqui, se eles tiverem vontade de fazer ou não. Eu dropei na metade porque eu cansei de ler. Mas... olha aí, que coisa. Não, nada impede de continuar lendo depois. É possível. De qualquer forma, valeu, Carlos Valente. E segue o conselho, não escuta no meio da aula não, o podcast. Escuta isso depois aí, que acabam as aulas, aí sim. É isso aí. O próximo e-mail do João Vitor Gomes. Olá, Seiji. Acho que não vou errar, galera do projeto. Pô, como assim, cara? Só porque eu tô sempre aqui, caramba, viu? Aqui é o João Vitor Gomes, atualmente 19 anos, Rio de Janeiro, programador, pelo menos tentando. Depois de um tempo recluso e uma maratona pra tentar ver a maioria dos animes comentados no podcast, animes que marcaram 104, eu de volta aos comentários. Caramba, bem-vindo de volta. Parabéns pelo excelente cast, prevejo mais uma maratona agora de leitura para ler os quadrinhos comentados. Foco na Guerra dos Anéis, o Day Tripper e o do Spider Jerusalém, né? Spider Jerusalém, muito engraçado. O nome do personagem, cara, bom. Ou algo do tipo, e os outros que fizeram os participantes pensar, provavelmente terei que ouvir de novo. Sei o motivo de por que vocês não liberam a lista de quadrinhos escolhidos, mas ajudaria muito a caçadores novatos como eu. Pois é, eu também li esse seu e-mail, realmente a gente tem que botar isso, essa lista aí pra galera, né? Aí eu botei nos comentários isso aí, mas é uma boa sugestão. Nos próximos a gente também faz isso. Isso aí. Não tenho muito conhecimento em quadrinhos, mas vou tentar fazer a minha. E vamos ver a lista que ele botou aqui de quadrinhos. O quadrinho que marcou ele, o V de Vingança, que ainda é o melhor quadrinho que já li, é muito bom. Realmente é ótimo o V de Vingança. Um quadrinho que ele leu recentemente, a última caçada de Kraven. Indicação de vocês, é muito bom. Cara, é ótimo. Essa HQ é excelente, é cara. Perfeita. É muito boa. O quadrinho que fez pensar, como eu disse, não li muitos quadrinhos, então por isso ele não tem ainda uma opção. E quadrinhos que surpreenderam ele. Olha aí, um quadrinho que surpreendeu é um dos primeiros quadrinhos de super-herói que eu li, eu não lembro o nome, mas o plot era que um meteoro caiu em uma cidade do interior dos Estados Unidos e todos os bebês que estavam na barriga da mãe na hora da queda foram afetados. E quando mais velhos, desenvolveram poderes diversos. Aí a história se desenvolve até que alguns deles são mortos e começam a investigar, pois só um dos artefatos poderia matar o outro. Eu sei que ao descobrir quem era o assassino, explodiu minha cabeça. Uma pena que eu nunca consegui ler o final, pois meu amigo só tinha 3 das 5 edições e eu nunca achei na net. Posso dizer que esse quadrinho também me marcou. Se alguém lembra o nome, sabe o final, tem em casa, quer vender, por favor fale comigo. O Twitter dele é @victormgken. Ken com K, né? Cara, eu não conheço essa história, eu não sei qual que é. Eu também não. Quem souber, por favor, avisa ele no Twitter. E sim, quadrinhos que não gostou, como ele disse, não leu muitos quadrinhos, também ele não tem uma escolha. Enfim, valeu então o seu e-mail, João Vitor Gomes. Sua sugestão tá anotada também, né, que a gente tem que fazer. E legal, né? Essa é a sua lista. E abraço. É isso aí, cara. Valeu. Então vamos para o próximo e-mail da Gisele Bortoncello, ou Bortoncello, não sei também. Olá, piazada do PXP. Ih, lá vem esse pessoal do Paraná, viu? Certeza. Meu nome é Gisele, tenho 19 anos e moro em Curitiba. Sabia. Aham. Sou estudante de psicologia e estagiário numa clínica psiquiátrica. Olha só que legal. Tem que ter muita paciência pra entender as pessoas. Por que você fala do Paraná? Você é do quase? Do Paraná, ou não, eu sou na divisa. Eu conheço as gírias, mano. Eu tô ali no... eu era do gueto. Olha aí. Vamos lá. Então ela fala, não tenho muita experiência com quadrinhos, porque embora eu considere bastante interessantes, não tenho tempo e nem dinheiro suficiente para me dedicar a eles. Olha, eu te entendo, tá? Eu leio muita coisa online, porque se eu for comprar tudo que eu quero, meu salário inteiro vai pra isso. E eu tenho que comer, né? Pois é. Então a gente tem que se decidir o que a gente quer ou não. O quadrinho preferido dela é Calvin Haroldo. Putz, Calvin Haroldo é excepcional, uhul, cara. Nossa. Não tem como. Todo mundo adora. É apaixonante mesmo. Não tem como. É a mesma coisa de Mafalda. Não tem como você falar que é ruim. Muito bom também. Ela disse que conheceu através das tirinhas que haviam nos livros didáticos de português, né? Nas gramáticas. Eu também tinha isso quando eu fazia a faculdade, né? Um monte também, verdade. Eles usam tudo. Aí ela se apaixonou e acabou indo procurar mais, né? Como todo mundo faz. E alguns anos atrás ela disse que lançaram um box, né, do Calvin Haroldo, que contém 3 livros, todos em inglês, com todas as tirinhas desses dois lindos, muito lindos, porém, só apenas por R$ 472. Baratinho. baratinho, muito barato. É que é por ser inglês também acaba sendo um pouco mais caro. Mas é, né, como a gente ganha pouco e ela é estagiária, ela infelizmente não conseguiu comprar por enquanto. Vou torcer pra ela para que ela consiga. E ela comenta aqui sobre o podcast anterior, que foi sobre filmes de professores inspiradores. Ela diz que recomendaria O Sorriso de Mona Lisa, com a nossa querida Julia Roberts. Que pra ela, apesar dos clichês da professora, né, que motiva e muda a vida de todos os alunos, mostra muito bem o lado do professor que quer fazer mudança, né? Não é aquele professor que só chega, dá aula e vai embora, né? Ele quer fazer a diferença. Eu sou desses, hein? Fica a dica. Uhum. Né? Muitos consideram esse filme uma versão feminina da Sociedade dos Poetas Mortos. Olha só, que legal. Então, pra quem não conhece, vale a pena dar uma conferida lá. Uhum. E, em contramão dos professores inspiradores, eu recomendo a comédia Professora Sem Classe, com a Camarão Dias, né? Cameron. Não, eu sei, eu só tô zoando, cara. Que coisa. E que ela não ensina nada, né? Ela parada... É bem engraçado esse filme, eu já assisti. Eu nunca vi. É engraçado, que nem ela fala, ela dorme na aula, tem drogas na gaveta da escrivaninha dela, ela é a professora zoeira, que não tá nem aí. Que coisa. Sabe, é aquele professor tipo, ah, tô recebendo do mesmo jeito, então vocês que se lasquem. E ela deixa essa dica aí pra vocês. Aí ela pede desculpas pelo e-mail, né, o e-mail ficou grande, espero que não seja um problema, e beijão para todos. Muito obrigado, Josélia, um beijo pra você também, um aperto de mão, e vê se ganha mais dinheiro pra você comprar mais das suas HQs preferidas. E agora, Sages, vamos para que parte? Vamos falar rapidamente, então, de quem chutaram as dicas e acertaram, como prometido. Quem acertou foi o Rafael Tyro, o Caio Maiocchi, o Cláudio Yamasato, o Black Star, o Madison Calil, o Leonardo Bellinotti, Bruno Leonardo, o João Vitor Gomes e a Gisele Bortoncello. É isso aí, galera. Né? Chutaram e acertaram as dicas da semana. E agora, para terminar, nós vamos para os abraços, né, Sage? Sim. Então vamos lá. Abraços para o nosso querido amigo Konema, para o nosso querido Nietzsche, para o Rafael Tyro, para o Bruno Trindade, para o Gustavo Pandaman, para o Victor... ou Vitor, para o Cosme da Silva Leite e para o nosso querido Edgar Santista. Um abraço. Sim. Para todos vocês. E para fechar, vamos falar das dicas, né? As dicas da semana passada, que foram 64, Gesso e Chinelada. 64, na verdade, é para lembrar do Nostalgia da Infância Parte 2, né? Uma edição 64. É muito facinho. E Gesso e Chinelada são coisas que a gente aprontava e dava consequências de se machucar, levar bronca, levar castigo. Sei lá, fazer alguma coisa errada, né? Já ia... É, infância feliz, hein? Maravilha. Né? Saudades. Pois é. E vamos para as dicas da próxima semana agora, que são, né, as dicas da próxima semana, prestem atenção, as dicas são Máscara, Inglaterra e Anarquia. Olha lá, novamente repetindo, Silvio Santos, Máscara, Inglaterra e Anarquia. Essas são as dicas para a próxima semana. Sim, e fica um aviso, galera, esse próximo podcast provavelmente vai sair na quarta-feira, dia 5 de novembro, então o editor lembrar do dia 5 de novembro, não esquece, por favor, cara. É isso aí, dia 5, hein? Tá bom? Especialmente nessa data. Então, valeu, galera, por mais um caixa de entrada. Valeu então por todo mundo que mandou e-mail, comentários, etc. Deu curtida, deu joinha, deu RT no Twitter. Enfim, estamos terminando mais um caixa de entrada e fair. Valeu, cara. Falou, galera. Até mais. Falou. Até semana que vem. Fui. Até semana que vem. Let's take the money, run away, take the money, run away to Rio de Janeiro. Bom, então quem quer começar aí com a sua história? Vamos lá, Jack and Paul, é isso? Vamos ver. Vai lá. Tesoura. Rodando. Vamos lá, deixa uma... Jack and Paul no Skype, como a gente faz isso? Você põe minha tela assim e fica esperando alguém gritar ganhei, entendeu? Falou essa história em outro podcast? Já, mas eu não posso repetir as histórias, é proibido. Olha aí, patada número 1 desse podcast. Galera, ouviremos muito mais patadas, pode ter certeza. O caixão de peixe. Enfim. Alô? Aê. Alô, aê. Voltou. É, desculpa, aê. Pai preocupado com o irmão, que eu não sei informação nenhuma. É, desculpa. Isso. É, normal. Tem abacateiro onde ele mora? Ah, não tem, mano. Não tem, mas dá uma jaca, uns pepinos, vixe. Vixe, olha. Tem que descascar umas abacaxi, vou te falar. Agora a procissão. Eita, que foi isso? Que isso? Hoje é Nossa Senhora. Procissão de Nossa Senhora, agora. aqui na rua. Tô ouvindo daqui, cara. Puta. Aê, tô ouvindo daqui. Maravilha. Eu tenho que esperar um pouquinho agora. Isso, que maravilha. Cara, se você quer pedir alguma coisa, olha agora. Cara, eu vou tomar uma coisa. Eu acho que nunca no Projeto X a gente aconteceu isso aqui, cara. A procissão passar na rua. No meio da gravação. Passou moto, passou criança gritando. Nunca uma procissão. Mas nunca uma procissão, cara. Check. Caralho, essa é nova. Ganhou a bad procissão, né? Ai, ai. Vocês não querem contar a história de vocês aqui, depois o Djalma volta com a dele ali. Ele finaliza a dele e depois eu arrumo, eu me viro pra arrumar, mas... Senão vai demorar aqui, né? Ah, tudo bem então. Ai, ele é muito complicado. Caraca, velho, parece que nunca acaba isso aqui. É, deve ser porque é uma procissão, né? Deve ter bastante gente. Cara, não sei, só estou chutando. Olha, eles estão no direito dele, é feriado de Santa Nossa Senhora, cara. Nossa Senhora. Estou balançando então. Não, não é não, é dia das crianças, não vem não. Também, mas é domingo, né? Feriado, pô, que merda. Daí, vale não, de nada, né, velho? Não, não. Feriado é, só cai no domingo e não utiliza o feriado, mas continua sendo feriado. Eu já disse que eu sou a favor do feriado quando cai no sábado ou no domingo, ou ser adiantado pra sexta ou ser prorrogado pra segunda. Olha aí, eu concordo também. Emenda no Congresso imediatamente. Onde estão nossos representantes? Cadê? O candidato que eu votei não deu essa proposta, tá vendo? Ele devia ter trocado o candidato. Oh, e pensa que finados cai no domingo, a proclamação da República cai no sábado. É, então, novembro fudeu. Ainda bem que a gente tem a consciência negra. Talvez. Depende do lugar. São Paulo é então, feriado. O resto é ponto facultativo. Não, depende da cidade. É. Aí, acabou. Ei, beleza. Continua aí. Acabou. Termina a sua história. Volta da parte que você caiu com a porta em cima da TV, cara.